ao longo desses anos. Vamos. Algumas, apenas algumas. Não temos todas aqui, então. Essa aqui, por exemplo... Pegou fogo é do ano arquivo, de... né? Do... Não. Tá louco? Senão, por vamos que, mano? Porque senão vamos ficar até amanhã aqui. É muito grande. Mostrar 17 aberturas. Não, olha. Essa aqui, por exemplo, 2003. Quando você não tem, Domenico, quando você não tem abertura aí... Não, eu tenho as aberturas. Eu tenho as aberturas. Falar que pegou fogo no arquivo, véio, que é o pessoal se... Não, mas é algumas. Eu não vou mostrar todas. 2003 era essa abertura, ó. Aí, mano, esse é o hino do programa mais ouvido da cidade. Se liga aí, ó. Um programa diferente sempre às 6 da tarde. Ligo o meu rádio pra escutar o estádio. Todo mundo fala junto, é o maior barato. Tem um cara que fala errado e o outro que é um viado. Esse é o Roberta Cruz, mais perfeito que qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Um colunista narigudo tem ouvinte bem bolado. Um caipira sossegado e um gordinho com rebolado. Tem um porco que é um nojento, um verdadeiro atormento. Tem um véio do além que não escuta muito bem. Não escuta muito bem. Vou dar um tapa na camurça hoje. Escutar toda a bagunça realmente vale a pena, pois estádio é o melhor programa do planeta. Engraçado, supremo, temido, adorado, divertido, impagável. É o melhor programa de todo o seu rádio. Estádio, estádio, 97, estádio, estádio. Legal, né? 97, muito bom, estádio. Mas olha, essa aqui, 2003, ela ficou por 2 anos. Essa abertura ficou 2003, 2004. E aí, em 2005, vem essa aqui, ó. Estádio 97, a bola vai rolar. É a piada que pouco, sobrenome gato, vai contar. E ao seu lado, cientista, viúvado Pelé. No segundo RG do mundo é confundido com uma múmia, será que é? Eu tô ligado no estádio 97, ligado no estádio 97. A gambazada representada pelo irmão e o Benjamin. Veio de uma quebrada. O outro é corintiano, mas é riquim. Eu tô ligado no estádio 97. Ligado no estádio 97. Tá faltando o quê? Ele é português, mas não é de falar besteira. Seu time é freguês. No brasileiro, logo mais vai disputar a terceira divisão. No comando da mesa, o playboy do estádio, São Paulino Sombra. Ô patrão, segura aí pra gente repetir. Mais uma vez esse refrão. Eu tô ligado no estádio. Parece essa voz também, Jorge, é, essa foi demais, meio samba rock, né? É, parece a voz do seu Jorge, o cara tinha, velho. 2006 foi essa aqui, ó. Se não me engano, é o Cabal, não é? 6 da tarde, segunda, sexta, chuva ou sol, no chute só. Qual é o show de futebol? Que fala da rodada, onde fala o ouvinte. Quem tá na arquibancada, vou falar. É o seguinte: o primeiro é um palmeirense esquizofrênico. O povo pede, o povo pede. Chupa Domênico. O maloqueiro, claro, corintiano. Ei, cê tá tirando? Sempre pedala, mano. O outro diz que é, mas nem sabe o hino. Então dizem que o Benjamin é São Paulino. Sombra, que tira férias no sul da França. Mas samba, chamam ele de bunda branca. Tá o tiozinho santista depois. Tão velho que o RG dele é o número 2. O Portuga torce pra luta cheio de pose. Mas amo a Argentina e a foda Roberta Close. Engraçado até pra quem não entendia de futebol, hoje entende a energia. Aumenta o som do rádio, não é um teste. É o estádio 97. Chutou é gol. O jogo começou. Estádio 97, é pra lá que eu vou. Chutou é gol. O jogo começou. Estádio 97, é pra lá que eu vou. Chutou é gol. O jogo começou, estádio 97. Legal, né? Show. Essa foi 2006. Olha quanto tempo, hein? Parece que foi ontem, né? Ouvindo as aberturas aqui. 2007, a gente vem com outra abertura que foi essa aqui, ó. Atenção, torcida brasileira, o show vai começar. Estádio praticamente lotado, mais de 9 vacantes. E no centro, baixinho, que como um bom São Paulino, carrega todos os membros do time nas costas. Sombra! Na lateral esquerda, a estrela do time, que devido ao seu avantajado nariz, possui um ótimo faro de gol. Bem já! Na meia, 4 olhos que enxergam tudo, mais 1 metro sexual, 1,80 metro de lombo suíno. Domênico! Na zaga, ele que veio há pouco de fora, diretamente da Bolívia. Seria do Equador? Do Paraguai? Esse cara é do Peru? Portugal! Como back central, ele que é um jogador das antigas, raçudo, não perde uma dividida, sempre entra duro de carrinho de rodas. RG! E chegando com notícias fresquinhas das melhores fontes, Arial, Times New Roman, Courier. Bento! E no gol, ele que gosta de subir no primeiro, segundo e também no terceiro pau. Mano, mano. Tira em campo. E agora o maior espetáculo da terra. Meu Deus, que loira! Gol! Show de bola, hein? Estádio 97. 2008. Estádio 97 vem com essa abertura aqui, ó. Valderramas, né? Lá vem gol, o estádio já começou. Lá vem gol, o estádio já começou. Sou apito, rola a bola, o estádio já começou. Sem demora, sem história, o estádio já começou. É só você ficar ligado no seu rádio. Toda semana 97 é a rádio e o estádio é o programa. Lá vem gol, o estádio já começou. Lá vem gol, o estádio já começou. O estádio já começou. Essa abertura, essa abertura ficou dois anos, né, Mar? Dois anos no ar. E aí, 2008, 2009 ficou essa, 2010 mudamos pra essa aqui, ó. Estádio 97. Todo dia a dia na energia é futebol. De segunda a sexta faça chuva ou faça sol. E a torcida sabe, o estádio é a opção. Ligada às 6 horas conferindo a escalação. Pegando as bolas lá no gol, mano, folclore e fanfarrão. Salvando a zaga, que piada, o RG é tradição. No meio vem já GPS e Osmar Recon. No ataque tem Dodô doidão, gritando gol sensacional. Treinando o time na estratégia, eu sou um brentimo professor. Um boliviano, um time, o Vozes é o Portuga de juiz. Expulsou o Bento e o Motinha, reportinha sem pudor. Mas que programa tão maluco, é o que a galera sempre quis. Descontração e opinião e até um broca fumegar. Essa balada no FM é o estádio, tá no ar. Estádio 97. Legal também essa abertura aqui. Você viu demais, que véio. O programa começava às 6 da tarde na época. É? Isso em 2010. Ele mudou depois. Liga nas 6 horas pra conferir a escalação. Entendeu? É. Domenico 2000... Gato, estádio 97 é Oda, velho. É Oda. 2011, venho com essa, ó. Mata a saudade. Salve, galera! Vai começar o maior clássico do rádio brasileiro. O estádio 97 da Energia 97. Seu Bento chegou, chamou Domênico The Voice que defende o Palestra. Modinha da show, com seu Botez falando errado e só notícia que não interessa. E o Sombra é o manda-chuva que chegou pra defender o tricolor. Programa campeão. Segunda, sexta, 5h30 na energia, futebol e diversão. Estádio 97. Aqui já virou 5h30. E mudou. 2011. Já mudou pra 5h30. Já foi pra 2h30. Estamos evoluindo. Bem legal. Tá aí. Essa abertura ficou dois anos, 2011 e 2012. Isso. 2013 viramos para mais uma nova abertura que foi essa aqui, ó. Ostro, vou tocando, vamos lá. Alô? Ah, não acredito, consegui, baralho. Ah, amigo, quero ver seu baralho. Chega às 5h30 e a cidade tá parada. Bressani. E todo dia o mesmo drama, preferi estar na cama. Um dia mudei a sintonia e fiquei por aqui. É o estádio, o melhor dos programas, escuto até o fim. Sentado no meu carro eu vou rindo à toa. Agora o estresse passa e o tempo voa. Estou com todo mundo curtindo a melhor rádio. É a galera do estádio. É do Biquíni Cavadão. Em cima do Biquíni Cavadão, que aliás vai fazer um super show no Energia na Véia. Dia 12 de março, agora tem Biquíni Cavadão, show do Energia na Véia. E aí, 2014, estamos pertinho, estamos chegando já perto da data. 2014, mais uma outra abertura que foi essa aqui, ó. Na Marginal GT, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. Que 3 de maio, parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Estádio 97, estádio 97. Legal, essa foi a de 2 anos atrás. 30 estádio, hein, vó? É verdade. Estádio. E agora, tá sem voz, velho. A penúltima abertura do ano passado foi essa aqui, ó. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia. No estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rudy é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Sensacional! É, demais! Boa, boa! Aí. Agradecer a todos os ouvintes ao longo desses 17 anos. Não é fácil não ter um programa há tantos anos no ar. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse ano aqui, mano, e meus amigos que todos estão aqui, eu vou completar 30 anos de rádio, ou seja, mais da metade da minha carreira foi dentro do estádio 97. Dificilmente você vê um programa ser tão duradouro como foi o estádio 97. Mas você falou isso em tom de crítico ou não? Não. Como assim? Sinal de que é muito legal ter um programa há muito tempo no ar. É difícil, né? As rádios deixarem um programa ficar tanto tempo no ar. E não é só deixarem, o programa também tem que ter sucesso, tem que ter audiência, porque se não dá audiência, o programa sai do ar rapidinho. Lógico, é verdade. Como acontece nos canais de televisão, em qualquer lugar. Deu audiência, fica. Não deu, tchau. É igual centroavante, Domenico. Centroavante só fazer gol. Se não fizer gol, tchau. Roda. Então, muito obrigado a todos os ouvintes. Aquele primeiro ouvinte que ouviu o primeiro programa. Até você que ouviu ontem, por exemplo. Eu ouvi ontem, gostei e tá com a gente. Você que é um ouvinte fresco. Exatamente. Quero muito agradecer a sua audiência, porque sem você, ouvinte do Estádio, de nada isso adiantaria. Nada. Mas nada, nada, nada, nada adiantaria. Então, muito obrigado a você que faz parte. Agradecer também, claro, aos idealizadores do programa, o Sombra e o Zé Antônio, né? Que eles criaram esse programa, colocaram o programa no ar. Acreditou, do nada, né? Foi do nada. O Zé acreditou, né? Acreditou na ideia e o programa tá no ar há 17 anos, obrigado. E agagradecer também, fazer um agradecimento especial a um integrante que não faz mais parte, que é o Portuga. É. Portuga que fez, porra, bicho, ficou muito tempo. 15 anos, cara. Mais, acho. Entrou em 2000? Não, então. Não é isso? Ele ficou 15 até o final do ano passado. Não, é verdade. É. Então agradecer também a, né, ele que já boa foi sorte pro, boa sorte pro na Portugal, outra aí. Emissora que ele tá indo lá, brother. Em Minas Gerais, tá indo pra Minas Gerais, muita gente pergunta, Minas Gerais, foi pra Minas Gerais, virou mineiro. Diz ele, sabe o que acontece, viu? Eu vou dizer uma coisa pra você, mineiro, ele acabou confecção. Indo pra lá porque ele ficou enchendo aqui a bola do Atlético Mineiro no ano passado inteiro. Foi. Aí os caras falaram, opa, vamos levar ele. Arrumamos um torcedor. Arrumamos um torcedor, aí foi embora. Mas parabéns também, porque o Portuga, ao longo desses anos também, foi um brilhante profissional. Grande burro. E a gente faz muito, a gente tem muito orgulho de ter tido o Portuga aí. Muito orgulho, muito. Claro, lógico. Quem? Bruno. Bernardo. Bernardão. O Bressani, que fez aí duas ou três aberturas que ele aqui. Muito bom. Né, que fazia parte da equipe também, que já não o faz Cássio, mais. O Cássio, lembra do Cássio? Também. Grande Cássio. Todas as pessoas que fizeram parte do estádio 97. Ó, o Bressani fazia bem duas coisas. É verdade. A primeira... era aberturas de programa. Sim. E a segunda? A segunda não posso falar no ar. A segunda não dá pra falar. Não. Ele fazia Cássio, vários rolês comigo, meu. O Cássio, Aline, o Bar, Bernardo Aline. O Bar tá com nós há tantos anos também. Sim. Né? Aline. O Mário. Aline é patrimônio da... O Mário. Pão com ovo. Você quase perguntou. Pão com ovo. Os motoristas que fazem pedágio com a gente. O Zé. Faz parte também da equipe. Baiano. É importante também, Domênico, agradecermos aí todos os patrocinadores que passaram pelo estádio. Exatamente. Verdade. E ainda fazem parte do programa mais copiado do rádio. Com certeza. Cópia. Exatamente. Os patrocinadores que acreditaram no programa durante todos esses anos. Dona Natália. Que cópia, amigo. Todo mundo. Que faz o café. Se não é o meu café, que não é aqui. Cafézinho pra nós. É. Vestido da vida. Exatamente. Né, seu Bento? Seu Bento! Seu Bento! Seu Bento tá tão tempão aqui também. Que vem todo dia do interior. Ah, os da base, véio, que vem aqui sempre. Os da base, categoria de base. É o Tobias. Tobias que tá aqui. Estranho no Ninho. 2 anos e meio. Estranho no Ninho, que vem sempre aqui com a gente. Os estranhos no Ninho, que Vilela. Passaram. Vilela, nosso Vitellers é nós. O Vilela que tá recarregando meu celular, obrigado, Vilela. O Vieira que chegou agora há pouco, mas cheguei, já. Cheguei, faz 4 anos. Não. Vieira não, agora. O Rudy que chegou a 2,5. O Rudy é o mais novo, né? O caçula. É o caçula de pedro. Inclusive de idade. De idade, eu tô solteiro. De idade não. Oi? De idade não. Sim, eu tenho 31. Você é mais novo que o mano? Quem é mais novo aqui? Sou eu, mano. Você é balzacão já, hein, velho? Tô virando tiozinho. Ah, mas ele é 31 também, já é balzacão. Ah, isso aqui é 34, vai fazer? 34, já vi. 3 anos de diferença, Bia. Mas é mais velho, trouxa. Quantos anos você tem? 36. Ora, mano, você entrou aqui com 20. 18. Não, mano. Ah, eu acho que o mais novo é seu Bento. Quantos o mano tem quantos? Não, 34. Eu nasci em 82. Você entrou aqui quando? 2000? 2000. Então, você tá aqui há 16 anos. Ah, o Marcão, irmão do Mano, também fez parte do estádio. Pô, 16, fez, você tem 34, 18 anos. Um programa. O Mano tinha 18 anos de idade, velho. Não, o Marcão fez uma semana, eu acho. Foi uma semana. O Mano foi pra Austrália. O Marcão fez uma semana e falou, não. Eu não quero porque eu não posso perder a academia. Ô, seu Bento. Vambora. Vamos, como sempre, com as agremiações do dia. Né? Corinthians. Um dia tão feliz, velho. Coringão, hein? Aliás, antes, desculpa, mano. Quem é que trouxe salgadinhos pra nós hoje? A padaria Cecília, que mandou pra gente. Obrigado ao Diquinho, a toda a turma da padaria. Eu que trouxe a teu namorado lá. Eu trouxe um salgado pra você, Domênica. É, mandou coxinha, mandou bolo pra nós. Daqui a pouco a gente vai cortar o bolo aqui. Boa. Padaria Cecília é nós, lá do Paraíso. Beijo. E agradecer também o Roberto de Andrade, o presidente do Corinthians, que tá parabenizando o programa aí também. Nós. Tem que vir aqui, mano. Boa. Aí, Roberto, convida ele. Roberto, aparece no estádio pra entrar com a ideia. Vem aqui, Roberto. Boa, Robertão. Robertão, um abraço pro Roberto aí. Robertão, você acha bonito o Roberto de Andrade, moto? Ele é um cara competente. Ah, tá. Aliás, agradecer também a todos os convidados. E principalmente ao nosso padrinho, o eterno padrinho, Fiore Gigliotti. Sim. Que é o padrinho do programa. Né? Foi batizado de padrinho e será eternamente. Sim. Mas passaram muita gente ali, muitos, né? Tantos caras saudosos, inclusive. Osmar Santos veio aqui participar. Vem o Osmar, vem o presidente do São Paulo que morreu, que faleceu. O Marcelo Portugal Gouveia. Aliás, ele veio quando ele não era presidente. Trouxe balinhas. Exatamente. Elegância em pessoa. Todos os grandes locutores. O cara mais elegante que eu conheci. Todos os grandes locutores vieram no estádio 97. Todos. Viviane. Osmar Santos. É verdade, Osmar já falamos. Oscar Ulisses. Oscar Ulisses. O Silvério, eu vim. Parabéns pra vocês. Agradecer também o Paulo Esbriça, que esteve recentemente aqui no estúdio. Paulo Esbriça. O que é isso? Tá louco? Aline, né? Também, Aline. O Paulinho com seu corte sertanejo universitário. Vamos falar do Coringão aí, Bento. O Corinthians chegou. Pô, que vergonha, hein? Não, mas peraí. Que vergonha, hein? O que foi? Que vergonha, gente. Vai começar. Pelo amor de Deus. Quando você recebe heróis no seu país, os caras retornando, o exército deveria estar ali para recepcionar o Corinthians. Que heróis? Onde você viu heróis? Ué, os jogadores do Corinthians foram lá buscar uma vitória heróica no Chile. Tá certo? Desceram aqui no vitória heróica, pá! Peraí, desembarque. É, o elenco do Corinthians misturado com a população. Eu queria saber quantos momentos fanfarrão o Mano teve até hoje. Pera lá. O Mano, 17 anos, é o recordista em momento fanfarrão. Isso é ruim. Essa falta de reconhecimento do povo brasileiro é uma das principais características do nosso povo. Porque o negócio é o seguinte, Domênico Gato. Eu tava assistindo lá um dia que eu fui pra Disney lá. Tava vendo o show das baleias ali, mano, no SeaWorld. É certo? Você tava lá no SeaWorld. Tava lá. O dia que eu fui lá, as baleias tava de férias. Então, estava lá. O Vieira tava lá. Tava o Mota lá pelado. Vieira tava lá, velho. Que trouxa. É, tava lá, Domênico Gato. A Xamu pulando pra um lado, pulando pra outro. É, segurando a instrutora dela no nariz, assim, sabe? Empurrando a mulher pra cima. Sim. Eu tava torcendo pra baleia mastigar aquela mulher. Acabou, né? Aconteceu uma vez, né? Hoje não pode mais, mano. Uma vez caiu uma baleia em cima da instrutora, matou na hora. Hoje a instrutora, ela puxou lá e afogou a mulher. Hoje não pode mais? Hoje não pode. As pessoas ali, os professores das baleias ali, as instrutoras, ficam naquela parte de cima. Não pode mais entrar com a baleia. Deckzinho. E aí ela não pode mais entrar com a baleia. Mas estava lá eu, Domênico Gato, no meio do show. Os caras deram um assovio lá pra Xamu, falou: Xamu, stop! Até a Xamu parou no alto, Domênico Gato. É. E aí os caras começaram a tocar o hino americano, tá certo? O hino dos Estados Unidos. Fizeram uma reverência lá pros soldados aí, os caras que voltaram de guerras, os heróis de guerra. Sim. Aí os tiozinhos levantaram e a população inteira, velho, aplaudiu o bagulho. Até a baleia parou no alto. Ah, é? Certo? Não. O Corinthians, proporcionalmente falando, Domênico Gato, o que ele fez contra o Cobressal jogando no Chile foi praticamente a mesma coisa. Ah. Então, é uma vergonha, tá certo? No aeroporto de Guarulhos não ter tocado o hino do Corinthians, no desembarque dos jogadores. Mas parar o aeroporto. E parar o aeroporto por 10 minutos pra reverenciar o elenco. Domênico, você deixou esse. Vamos lá, fazer aqui, parar pra falar isso aqui? É nóis, mano. É nóis, que é Corinthians, mano. E você não falou de Libertadores, não, seu otário. Teu time passou vergonha. Perdi o primeiro jogo, trouxa. Perdi um jogo fora. Ou seja, vai perder todos, porque eu ganho na fase da primeira fase. Mas fala do Corinthians. O Corinthians chegou agora, de madrugada. Sim. Já foi direto treinar, porque tem Paulista no final de semana. Sim. Tem Paulista, mas deve entrar com aquele time. Quando é o Paulista? Domingo? Domingo, 7:30 da noite. Outra queima. É, o Corinthians vai jogar contra o time lá da Fonte Luminosa, né? Qual que é? Ferroviária. Araraquara? Ferroviária. É lá em Ferroviária, mano? Aliás, aquele estádio é muito bonito, viu? É o estádio é a Arena Moderna, Conhece bem lá, Domingo? Conheço, porra, se conhece. Não, assim, na época que eu trabalhei lá, A Ferroviária tinha um time bom, né? Não, era bom, mas o campo era ruim. Era ruim. Aí montaram essa arena um pouco tempo atrás aí. Arena e eu tive a oportunidade de voltar lá. Aliás, fui eu e o Porto. Fizemos um evento lá. Um evento corporativo lá. Fomos fazer um evento lá. E aí eu voltei pra cidade. Tá bem mudada a cidade. E o campo, mano, é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Maravilhoso era na Corinthians. Que Fonte Luminosa. Tá de brincadeira. Não, mas é bonito. Vai ganhar, mano. Vai jogar pro titular, mano? Ah, o Corinthians possivelmente aí ele vai poupar alguns jogadores, ou bem. É bem ou não, Vieira? Também por causa da viagem, né, mano? É, alguns jogadores aí devem estar um pouco desgastados. E eu acho que é até interessante para que o Tite comece a dar ritmo de jogo para todos os jogadores. Porque isso é importante. Não adianta nada o cara... Tudo bem, eu acho legal também você manter uma estrutura, manter uma escalação. É, mas ao mesmo tempo, Vieira, principalmente nesse início de temporada, o Corinthians ele trouxe inúmeros jogadores que estão chegando agora ali, ó. É o caso do Guilherme, é o caso do Giovanni Augusto, é o caso do André. Esses jogadores, eles precisam ganhar também o ritmo de jogo, porque eles têm grandes chances de serem titulares nas próximas rodadas. Então, acredito eu aí que eles devam estar em campo aí no domingo, 7:30 da noite, contra a Ferroviária, para que possam também ganhar ritmo de jogo e talvez equiparar com o nível aí dos jogadores que já vêm jogando algumas rodadas. É, uma outra informação referente ao Corinthians, Bento, é com relação ao jogador Clayton, o atacante lá do Figueirense. Todo mundo quer, né? Existe aí uma disputa por ele entre Corinthians, Atlético Mineiro e o Palmeiras. Três jogadores aí, os três times estão brigando pelo jogador, que deve responder talvez na segunda-feira para onde ele irá. O pai do jogador, Domênico Gato, disse que se pudesse optar por um dos três times, acharia que a proposta mais interessante é a do Corinthians, pelo fato de ter um elenco mais enxuto e no entendimento dele o jogador não ter grandes concorrentes na posição. Antes da gente partir para outra agremiação, o Sombra, que foi o cara que idealizou esse programa, criou o programa, tá aqui ao vivo de Nova York. E aí, Sombra, beleza? E aí, Dodô, boa noite para todo mundo aí, ó. Feliz aniversário aí para todo mundo que faz parte do Estádio 97. Um abraço aí para todo mundo que está em São Paulo, meu, muito legal. É uma realização, né, Dodô? Pô, você legal pra caramba. Quase desde o comecinho, né? Nossa, poxa, velho. Vida. Pô, 17 anos, Domênico, é um terço da sua vida, Dodô. É verdade. É verdade. Aliás, ô, senhor, eu não sei se... Bom, acho que você não estava conseguindo ouvir um pouquinho antes. A gente mostrou as aberturas, algumas das aberturas que teve durante todos esses anos, né? E, legal. E já estamos recebendo um monte de mensagem de cara que, porra, 2009 eu era ouvinte, comecei a ouvir. Então tem um monte de gente... O cara estava na escola, na faculdade, aí trabalho. Aí começa a falar, nossa, assim, bem legal. E hoje é um dia muito especial para nós. Eu estava falando no comecinho do programa... Que 17 anos, cara, é raramente um programa de rádio ou de televisão, principalmente de televisão, né? Fica tanto tempo no ar, né? E agradecemos a todos os patrocinadores, desde o primeiro lá atrás, que acreditou no programa, até os, claro, os proprietários da emissora que também acreditaram e deixaram o programa fluir, né, Sombra? E você é um dos caras, você também, porque você é o diretor, você é o cara que fez parte e o idealizador do programa. Então merece todo o respeito dos ouvintes. E, consequentemente, a gente tem que parabenizar também. Olha, obrigado, Dodô, mas é importante dizer, cara, que o Estádio 97, ele tem a fórmula bem feita e dá certo, porque tem uma galera muito legal, entendeu? Então, por exemplo, porra, bicho, tem a sua participação, tem a participação do Mano, tem a do Benjamin, porra, tem agora o Rudy que tá com a gente aí recentemente, você entendeu? Tem o RG que tá, nossa, desde o comecinho, tem o seu Bento também que tá tanto tempo com a gente, tem o Mota, tem tanta gente que já passou, também já não tá mais, não importa de que maneira, mas mesmo os que passaram também tiveram a sua importância na construção do programa, né? Exato. Tem o Bar, Sim, claro. Né? Você, tava lembrando o pessoal que fala mais no microfone, mas é o Bar, é importante demais, é óbvio, né? Então, olha, fica assim, um agradecimento especial aos ouvintes, mas o meu agradecimento especial a vocês que estão aí, cara, porque assim, é meio clichê, mas aquela história, ninguém faz nada sozinho, a não ser se o cara for jogador de tênis e muito bom, entendeu? Verdade. Então, ou seja, e mesmo assim, é coletivo, cara, é coletivo o negócio. E mesmo assim, o jogador de tênis depende do treinador dele, né, tá em cima dele, aquela coisa, também, não, ninguém faz sucesso sozinho, né, não adianta, ninguém faz, né? É, então, olha, pô, muito legal, eu não podia deixar de participar hoje do programa para dar os parabéns também a todos os ouvintes. Sugiro aí que o pessoal poste a hashtag 17 anos estádio 97 e diz qual é a sua geração, qual que é, 99, 2000, 2001, isso. 2002. Vá mandando mensagem através do aplicativo da rádio, postando no Facebook. Qual é a sua geração? Quando que você começou a ouvir o estádio 97, né? E são muitas coisas, muitas histórias legais. Muito bacana mesmo. Já deram notícia aí do meu tricolor hoje ou ainda não? Não, então, fala do tricolor do Sombra, ô, seu Bento. Vamos lá. Já aproveita que o Sombra tá aí, ele pode falar das manchetes. Vamos lá. Ah, o tricolor tá apagando fogo lá, né? É um atrás do outro, velho. Tá feia a coisa, tá um incêndio. Eles fecharam um pacto de silêncio, né, devido aos direitos de imagem que estão atrasados há 2 meses. Confirmado isso. Então os jogadores estão quietos. Vão tentar mostrar dentro de campo, vão tentar reverter isso aí, Mota, aí Sombra com vitória. É, eles falaram que, veio da diretoria que não é 2 meses. O que tá atrasado é o prêmio pela conquista, por ter passado a pré-Libertadores. É. Então é isso que tá atrasado. E fizeram esse pacto de silêncio, inclusive alguns estão meio puto porque o Denis falou, o Calieri falou, né? E o Lugano falou que também que não concordava com isso. Em fazer pacto de silêncio, porque não pagou o prêmio da pré-Libertadores. Então, já temos uma grande confusão dentro do time, né? Os jogadores teriam ficado revoltados, Mota, porque eles estavam com esses direitos atrasados. E mesmo assim, o São Paulo contratou jogadores. No caso, por exemplo, o Chiesa, que veio, o São Paulo gastou $1 milhão. E aí os jogadores ficaram o pé da vida, né? É, mas não pode deixar de pagar os salários também, né, Motinha? Ou os direitos de imagem, como bem entender. E aí, Sombra? E aí, que é isso aí? O time é meia boca, a diretoria é meia boca. Só que ainda tem gente que acredita em Alice no País das Maravilhas, o Mundo Mágico de Oz, né? O time é ridículo. Mas não vai ser ridículo. Ridículo não, porque não cai, entendeu? Mas é mediano, é isso aí. Isso aí não me engana, não. Pra quem também tava achando que eu era corneteiro quando eu falei que contra o Corinthians aí o time era meia boca, você entendeu? Então tá aí, cara. É meia boca esse time. É um time sem mobilidade, é um time com jogadores incompetentes. Aí é lógico, agora aparece essa história de atraso de salário e o nego vão achar Não, é por isso, tá vendo? Tá atrasado, por isso que não ganharam. Não ganham porque é incompetente. Não ganha porque é nego que se borra nas calças. É ruim, é ruim. Aí aparece a falta de pagamento disso, daquilo. Mas isso é só mais uma... É só mais uma... Um item numa bagunça generalizada que é o São Paulo Futebol Clube há muitos anos. É isso aí, cara. Não tem muito o que fazer, não. E o Lugano disse, Sombra, que não tem qualidade, né? É, bom. O Lugano falou que vai ser... Vai ser muito difícil classificar lá na Bolívia, na altitude. Ele falou, é mais fácil classificar no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid do que lá. Mas, ô Mota, a conotação que o Lugano deu ali nessa declaração, a gente tem que contextualizar, porque ele explicou uma situação. Ele falou, São Paulo é um time que está sendo remontado. Por isso que ele deu a entender que o time ainda não está jogando bem. Mas eu não acho que ele fez uma crítica individual às peças que compõem o elenco. Com certeza. Ele falou de uma situação que está acontecendo, pelo menos eu entendi assim. Ô, mano. Oi, fala, Sombra. É que o Balsa ainda está no começo de trabalho, é inegável. Isso é inegável. Mas eu, sinceramente, eu não acredito que ele vá conseguir fazer grande coisa contando com esses caras que estão aí. Sabe, realmente tem uma série de jogadores que estão aí que eu realmente... Eu não acredito. Eu não acredito que vá dar certo. Não acredito. Acredito na capacidade do treinador. Mas eu acredito que ninguém é mágico, sabe? Eu realmente não acho que vá dar certo com vários dos jogadores que estão aí. Porque são jogadores, uns que não têm mobilidade, outros que estão meio encostados mesmo, você entendeu? Não sei. Muito nome, talvez. E olha, eu te digo uma coisa, hein? Não estou nem querendo... Às vezes vocês podem achar que eu estou falando do Ganso. Acho que o Ganso realmente é um dos jogadores que não tem mobilidade. Mas quando você tem um jogador com a qualidade dele, mas sem a mobilidade que ele tem, o resto tem que correr demais. O resto do time tem que ser muito ligeiro, cara. E o São Paulo não tem essa velocidade, continua sem ter essa velocidade. Alguns jogadores que são incompetentes mesmo, outros que se borram, entendeu? Eu realmente não acredito nesse time do São Paulo Futebol Clube. Aí vem sempre os bananas, aí, os bananas de pijama do QI, falando, ah, então vai cair, não, não vai, vai cair no meio do caminho, é isso que vai acontecer. Existe sempre não precisa ser 880, existe 40, 42, 44, entendeu? Não é porque você fala que não vai ganhar nada, que significa que vai ser rebaixado, não. Não vai, vai ficar aí no meio do caminho. E é assim que vai... Ué, o Flamengo não foi rebaixado nos últimos anos e sempre ficou aí no meio do caminho. É isso que vai acontecer com o Tricolor, porque tem uma direção incapaz. Nós, durante muito tempo, tivemos bons gestores, mas infelizmente tudo isso aí é fruto de gestores incapazes, cara. E essa entramos na ciranda como todos os times. Ô, Sombra, que você acha que o São Paulo classifica, passa da primeira fase? É difícil. É difícil, cara. É difícil. Pode até passar, mas. Você apostava seu carro? Passa? Não apostaria. Ô, Sombra. Difícil, muito difícil apostar. Sabe que a gente tava fazendo uma conta aqui, fora do ar. Quem é essa menina que tá falando? Não tô Vieira. Catar, é o Vieira. Ah, gostosa. A gaúchinha. Oh. Você não lembra mais ele da gaúchinha? Ele tá gigante, Sombra. Você não faz quanto tempo você viu o Vieira. Shadow. Eu acho que ele tá com uns 200 quilos, velho. Menos do que você, trouxa. Que isso? Tá amamentando. Tava te perguntando. Eu queria te perguntar o seguinte. O São Paulo vai ter que tirar esse ponto do que perdeu em casa no Pacaembu. Vai ter que tirar fora. Ele vai ter que tirar contra o River Plate, cara. Não. Eu vou te dizer por quê. Não, eu vou te dizer por quê. Porque esse Trujillanos todo mundo vai bater. Não sei. Ah, eu acho que vai. Não dá pra pôr isso. Esse ponto fora, eu acho que vai ter que ser contra o River Plate, cara. Ou lá na altitude contra o Strongest. Ou contra o próprio Strongest na altitude. Pode ser heróico, né? Se o São Paulo vai reverter, eu digo pra você que eu não acredito, tá? Não acredito que vai pegar 3 pontos contra o River, nem contra o Strongest na altitude. Realmente eu não acredito. Agora, como somos um time mediano, às vezes acontece do mediano entrar como zebra e acabar fazendo uma surpresa. Então eu acredito que o São Paulo, se for tirar ponto, ele não vai tirar ponto porque é melhor ou porque tem capacidade. Não, porque às vezes os fracos tiram ponto dos fortes, é isso. Porque às vezes pode dar uma zebra. Então hoje o São Paulo, pra mim, é zebra. É zebra. Pra mim é zebra. Vai fazer o quê? Não tô dizendo, é zebra. Nossa, um time desse tamanho, com essa história. Não é instituição. Ah, é o futebol em campo hoje. Não, mas é bom explicar. Porque tem sempre os cabeças de coco aí. Que tem. Igual o Mano tá cheio. Ô, Sombra, como é que tem tá? Nada. Oi. Mudar um pouco o assunto. Não, mudar um pouco. Como é que você tá com uma pá aí e um pouquinho, um saquinho de sal no bolso, não? Não, não tá nevando, não, cara. Não tá? Quanto que tá aí, Sombra? Quantos graus? Ah, hoje em torno de 1 ou 2 graus. É, aquele frio, mas, né, mas superado. Ah, cara, olha, o frio sagrado. É. Com esse calor infernal aí do Brasil, isso é um inferno, esse calor que derruba a pressão. É verdade. Pelo amor de Deus. Hoje foi difícil aqui. RG, casar com calor vai pro inferno. Eita. Viu, RG? Um abraço pra vocês aí. Obrigado, Sombra. Valeu, Sombra. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tá certo. Meu Domingo, você podia aqui tocar aqui daqui a pouco? Sim. É, quem sabe daqui a pouco. O Broca, lógico, o que você precisa? Qual? O hino americano, cara. Hino americano, mano. Por que o hino americano, mano? A gente deveria reverenciar. Quando você ouve o hino americano, Domenico Gatain, dá vontade de competir, velho. Ah, não. Dá vontade de vencer. É o hino, Domenico Gato, que eu ouvia antes de disputar uma partida de videogame, por exemplo. O hino americano você acha legal? É. Porque a galera me pergunta. Você quer o hino americano, por exemplo, cantado pela Lady Gaga no Super Bowl? É. Temos. Você sabe que não. O Corinthians ganha Libertadores com instrumental. Mas olha, ficou legal, mano. Gato. Ficou legal. Não, até ficou. Mano, mas o Corinthians ganhou a Libertadores 4 de julho, não foi? Foi. É verdade que você em Tóquio. Ofuscamos a independência americana. Mas é verdade que você em Tóquio cantou o hino, ouviu o hino antes de entrar no estádio? Não, ô Vieira, por exemplo, a galera me pergunta aí no resort do estádio 97, que eu pego essa cambada de marreco que joga o dia inteiro. Não jogam nada também. E fala, eu jogo pra cacete, que na minha escola ninguém ganha de mim. Aí fala, então beleza, senta aí seu traseiro magro aí, que agora eu vou te moer na frente dos seus pais. E eu vou lá e atropelo, independente da idade. Propela pode ter mesmo. 12, ou 20, ou 30, ou 40, ou 80. Certo. E falar que joga muito, eu vou lá e arrebento. Domenico Gato, pra que eu possa me motivar aí lá e destruir o meu oponente, o meu adversário. Sim. Eu ouço o hino americano antes de descer ali pra sala de videogame no resort do estádio 97. Entendi. Daqui a pouco eu vou colocar o hino pra você. É legal, mano. É legal. Tá bom. Então faz o seguinte, mano. Vamos falar agora, antes da gente começar terminar, né, as manchetes. Sim. Vamos com o cartão Zoom. Opa, então vamos lá, Domenico Gato. Vambora, vambora. Você quer o hino? Pode ser. Você falar o cara do cartão Zoom? Pode ser, pode ser. Vamos lá. Então, peraí, vamos colocar o hino aqui, peraí. O introito. Deixa eu ver só um minuto que eu vou ter que cortar o seu microfone porque tá no mesmo canal aqui, tá bom? Peraí, deixa eu ver aqui, pronto. Aqui, hino americano. Não. Ó. O mano vai colocar a mão no peito lá. Também, tá lá, ó. Tá nervoso já o mano aqui chorando, lacrimejando. O índio, né, velho? Olha lá, olha lá. Caraca. Eu ouço isso, Domenico. Eu imagino tanques vindo na minha direção. E aqueles caças passando tanques? Assim, mano. Eu imagino caças voando pelos céus, Domenico. Eu imagino mísseis, certo? Sobrevoando a pátria, mano. Certo. Eu imagino um mar lotado de submarinos nucleares, mano. Você imagina você recebendo uma caixa no correio, é um coturno, mano. É o coturno com a tua roupa, com a tua farda, não? Opa, com certeza, velho. Eu imagino, Domenico Gato, todo mundo com fuzis na mão, cara. Ah. Sim. É verdade, é verdade. Sim. Então, galera, o negócio é o seguinte. Se liga só nessa dica, hein? Não vai moscar você que tá agora no trânsito, você que tá agora no terminal de ônibus, você que tá agora no metrô. Se liga nessa minha dica, hein? Você quer ganhar R$5 no seu bilhete único? Quer ganhar, moleque? Quer ganhar R$5 no seu bilhete único, Motinha? É muito fácil, cara. Sabe como? Ninguém tá dando nada hoje. Fala, mano, como é que é? O momento de crise tá embaçado. Tá embaçado, velho. Como é que ganha R$5 aí? Sabe como vocês podem ganhar R$5 no seu bilhete único? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, amigão. É isso aí. Baixa lá o aplicativo, cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele, Motinha. Caraca! Olha só, hoje ninguém tá dando nada pra ninguém, velho. Nem a tua esposa tá te dando nada aí na tua casa, velho. Ninguém tá dando nada, velho. A Zoom vai te dar, Motinha. É isso aí. É isso mesmo. Ganhe R$5 de crédito, cara. Ó, Zoom é a evolução da conta corrente. E com ele, ô Motinha, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora, em qualquer lugar. Por exemplo, você não precisa ficar pegando aquela fila de manhã quando você tá sem crédito no seu bilhete único. Coisa mais chata, você pode carregar à noite assistindo o jogo. Com certeza. Você pode carregar na hora do jantar. Você pode carregar na hora do seu café da manhã. Tá lá. Porque não tem nada pior, Domenico Gato, do que pegar a fila na tua vida. Não. É ruim. Tá. Fila é embaçado. Sempre tem tarado de fila. É ruim. Porque por mais que a fila aí esteja gigantesca, o cara quer te encoxar. É verdade. O cara quer passar a pistola em você. Tá. Então, não! Pra que isso não aconteça, tá é verdade, RG. Ó, baixa agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular, rapaziada. Vou soletrar. Como é que você quer dizer Zoom, mano? Muitas vezes as pessoas falam, mano, como é que eu posso escrever Zoom? É, Zoom. Soletrando. Ó, soletrando, como diria o Luciano Huck. Soletrando. Z-U-U-M, tá certo? M de Maria no final, vou repetir. Z-U-U-M, tá certo? Quer saber mais? Acesse aí zoom.com.br/bilheteunico. Eu vou mandar um beijão aqui, Domênico Gato, pra Camila Santiago, o Zoom, que tá aqui vendo o programa com a gente também. Sim. Mandar um abração aí pro Edson Silvestre, da ER Soft. E mandar um beijo aqui também pra Lisa Dentsu, tá certo? Que é mais conhecida como Lisa Simpson. É, Lisa Simpson? É. Lisa Dentsu, é isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí pela presença. Agradecemos vocês aí do Cartões Zoom. Estejam conosco durante toda a eternidade do Estádio 97. Boa! Por mais 10, 20, 30, 80 anos! 80! Olha que beleza, Deus, mano! Vai estar o time, mano! Junto com o hino, hein, mano? Nem diria. Eu vou falar negócio, aquele menino velho. Fininho, do braço fino. Não, aquele jegue que não conseguia formar uma frase. Era um palito, velho. E falava, nós vai, nós volta. É nóis, mano. Estádio 97. Qual era aquela frase que você falava toda hora? Quem vai? Aquela mano que o mano falava toda hora. Tá ligado, mano. Tá ligado? Eu passo dicas. Pros nossos ouvintes. Isso aqui não é simplesmente um patrocinador. É utilidade pública. É uma utilidade pública. Exatamente. Porque aqui o cara ganha R$5 e não tem pegadinha não, velho. Não tem pegadinha não, mano. É isso ganha aí. Mesmo. Passa lá o bilhete no validador e ganha o cincão. Oh, mas você falou um bagulho que é verdade, mano. O cara tá de manhã tomando um café, meu, ele carrega o celularzinho, ele carrega no próprio celular ali, cara. Ele não precisa perder tempo naquelas filas gigantes. Eu detesto, Domênico. Sim. Fila. Tem um negócio que me deixa de mal agora. Não gosto de fila. Chato. Quem gosta de fila? Ninguém gosta, falou. Né? Da Big Mundo é moderno. Eu prefiro pegar malária do que ficar numa fila. Ah, não! É isso! Estádio 97, na Energia 97, em nome de Esser, construindo com valor, em nome de BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Em nome também de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Em nome de Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados e também a LG, você entra no clima. Engove, vai para curtição bom, engove para você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Em nome também de Extra, você merece ofertas para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Estádio 97. Aí você chega ao shopping, né? Tá esperando a cancela do estacionamento abrir, quando de repente batem no seu carro. Ah, meu Deus do céu. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Paola Oliveira. Bom, tudo bem, né? A Paola também tem seguro HDI. E aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles vão liberar o conserto na hora, hein? E com o aplicativo da HDI do seu celular, é claro, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso não, hein? Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. Olha que mordomia, cara! E esse aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre, hein? Ah, aproveita que você já vai estar com o celular na mão, né? E pede para fazer uma selfie com a Paola Oliveira, hein? É, porque senão, seus amigos vão duvidar e muito dessa história, hein? A HDI Seguros, meus amigos, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. What the fuck, não? Palmeiras! Ah, fala de nós, seu Bento! Ah, vocês, Domênico! Ah, nós! Vocês! Nós, vovó! Vocês! Ah, é nóis. Vocês. Olha, nossa, velho, tá tão desanimado. O que aconteceu, velho? Não, tá. Nada desanimado. Estamos esperando, né? Vamos lá, vovó. Nossa. Amanhã, casa cheia amanhã, já mais de 20 mil ingressos vendidos. Vai bater uma, bate amanhã umas 30 lá, não bate? Será? Já vendeu. Sei lá, é time reserva, não é? Já vendeu. Não é time reserva, não, né? Já vendeu. 22. É. E olha, amanhã. Mas a galera vai. E, seu Ben, temos aqui torcida. Tem? Torcida Estádio 97. Para irem no camarote único. Ah, esse camarote tá é top. Eu já Palmeiras, pô, só torcedores do Palmeiras para verem o clássico para amanhã, tá bom? Legal. Só que tem que entrar no ar e tem que falar assim, ó. Eu quero ir na torcida Estádio 97, tá bom? Eu vou também, hein? Vai, vovó. Vai, vovó. Eu vou. Vai lá no camarote, vovó? Já. Oh. Tá? Camarote único. É bom. Bom, né? Foi na final aqui. Da Copa Brasileira, eu fui eu e o seu Benga. Nesse Copa Brasil. É, eu e o seu Benga. Que campeonato, vó? Copa Brasileira. Copa do aquele Brasil. Que você ficou mandando mensagem falando que ia embora, aquele que aguentava. Que a gente ganhou, eu tava com o seu Benga. Ah, entendi. Comemos tudo lá, bom. Amanhã viu? Vai ser o titular, o que, que vai fazer? Só o Lucas Barrios que eu te falei. Tá ruim o Lucas Barrios, hein? Tá fora amanhã. Alexandre, né? Vai jogar, acho, com o Alexandre, precisa ver se o Gabriel Jesus é titular, ou o Eric, ainda tá em dúvida, mas é titular o time, Zé Roberto na esquerda. É clássico, né? Pelo amor de Deus! Vai jogar amanhã, vai ter que correr lá. Vai ter que jogar amanhã. Vai jogar o Gabigol! Vai estar um calor, velho. Pelo amor de Deus! E vai estar um calor, velho. Mesmo porque também, o Palmeiras não joga essa semana agora, no meio da semana, com a Libertadores, é só na outra. Dias, né? 20 dias. É só na outra. Não é isso? Então é isso aí. Eu só queria falar uma coisa pro treinador do Palmeiras. Abestado. Se eu sou ele, eu jogo amanhã com o meio de campo Jean, Arouca, Thiago Santos e Matheus Salles. Não, pra me cobrir na esquerda, porque amanhã joga Lucas Lima e o Gabigol. Ah, tá. Pelo amor de Deus. Tá 38 graus amanhã. Nossa, amanhã vai estar fácil. Sol pra cada um, velho. Amanhã é um reencontro, né? Daqui a final da Copa do Brasil. É. Verdade. Vamos ter de novo, né? Ricardo Oliveira. Tiramos grandes jogos. Fernando Praz. É isso aí, amanhã vamos ter de novo. O Palmeiras precisa ganhar de qualquer jeito, viu? Olha a cara de choro do RG, já nem falou do Santos, mas já tem cara de choro. Vamos ganhar. Por que cara de choro? Vamos agora ao outro lado do clássico, como diria. Nas rádios. O único que chora aqui é gremista. Vai, cara. É isso aí, imortal, né? O Santos, pô, né? Tô na Libertadores, amigão. E ganhou reforço. Agora sim, RG. Luiz Felipe, o zagueirão que veio do Paraná, até 2020, tá, assinou. Tá no Bird. Tá liberado. Fora, se quiser, pode jogar amanhã. Já tava vindo treinando, já tava no esquema. Pode fazer sua estreia se o Dorival quiser amanhã. Mas também força máxima amanhã, viu, RG? Mas a força máxima aí depende muito, né? O Dorival ainda tá em dúvida. Porque tem um ataque lá que não... Na verdade, depois que saiu o Giovani, o Santos não conseguiu acertar aquele ataque ainda, né? E o Messinho e o Gabriel também, né? Hein? Saiu o Messinho e o Gabriel e trouxe o Genovânio, aí saiu o Genovânio também. Tava bem, não chega a ser um Messi, né? Esse também te ajuda, hein, gente? Aí só colocou. Ajuda pra cacete. Então tem a dúvida aí do Oberola, né? Ou o Joel, ou o Paulinho. Aí, o nosso grande Patito também. Mas eu, se eu fosse o Dorival, eu iria nessa que ele está cogitando aí, que seria botar o moleque lá, o Serginho. Né? Eu gosto do futebol do Serginho. Né? Obrigado, garoto. Tem se apresentado muito bem, o Serginho. É. Agora, é engraçado, né, Gê? Todos os jogos, os clássicos que teve Palmeiras e Santos no ano passado, não teve um empate. Todos os jogos que foram realizados aqui, no Allianz, o Palmeiras ganhou. Por uma tudo diferente de um. Sim. E lá... Você quer dizer o quê? O Santos também ganhou de um. Então não joga, então. Você... Já ganhou o Palmeiras, então. Cala a boca aí, ô, trouxa. Não tô falando isso, não. Que isso? Cala a boca aí, ô, trouxa. Estou em alto nível com o RG. Em alto nível com o RG, não é com o senhor, não. Esse clássico, Dodô, ele não teria peso nenhum, ele não teria significado nenhum pro campeonato, no sentido de qualificação, porque tanto Palmeiras e Santos... Estão aí, né? Nos seus grupos aí, vão passar. Né? Mas o Palmeiras tá mal, hein, o GP? Precisa ganhar, viu? Se o Palmeiras não ganhar amanhã, ele cai mais de quem? Terceiro, quarto isso, no grupo. Isso que eu ia falar. Agora, em função, em virtude dos jogos que o Palmeiras não tem, são quatro, é isso? Sim. Quatro jogos do Palmeiras. Teve quatro já. E já foram. E não ganhou. Não tem, não ganhou o primeiro. Ganhou um, empatou dois e perdeu um. É isso aí. Mas os últimos resultados do Palmeiras... ganhou a primeira só. Né? Depois empatou dois e perdeu um. E por essa cobrança toda em cima do Marcelo Oliveira, então ele ganha. O clássico ganha aí. Ganha uma proporçãozinha, né? E o Santos também, por não conseguir ganhar do Palmeiras, que é o que você está falando, no Allianz. No Allianz. Ainda não conseguiu ganhar. É. Acho que jogou três ou quatro vezes lá e não ganhou. O que, esse ano? Duas, né? Não. O ano passado? O Santos não ganhou. Não, foram três. Foi três. Final do Paulista. Depois o gol do Leandro Pereira. Campeonato Brasileiro, segundo turno, primeiro turno. O gol do Leandro Pereira, 1-0. E a final da Copa do Brasil. Então, o Leandro que ele deu aquela virada, né? Na frente da área. Na verdade, tá 3-3, né? O ano passado foi 3-3. Foi seis jogos. Foi seis ou sete? Sete, né? O Santos ganhou quatro. Ruim da cabeça, viu? Não, é sim, porque o Santos, o turno, o do Paulista, que nem hoje, agora é um turno, né? O Santos jogou lá e ganhou lá. Lembra, 2x1? É isso, lá. Depois teve a final, isso. Os dois jogos. É verdade. Foi ganhando de 1x0 e depois perdeu 2x1. Mas, e depois os dois do Brasileiro. Mas na Casa Nova do Palmeiras, o Santos não ganhou ainda. Foram três jogos ano passado. Então essa é a conotação que tem aí. Eu acho que vai ser um bom jogo, lógico. Como também é, o Palmeiras não ganha lá também, no ano passado não ganhou. O público vai, eu acho que vai, né? Porque acho que vai. Continua indo aqueles que querem conhecer o estádio, é um clássico, é legal. Então, vamos torcer para que tudo ocorra da maneira como tem que ser. Bem legal. Ô, Jojo, só uma coisa que eu esqueci de falar. Eu tava vendo o Sport TV à tarde. Sport. Não, Sport é outra coisa. Sport TV. Sport. Sport não é aquela menina que carro que não existe mais. O Oswaldinho deu entrevista lá, né? Ah, e aí? E ele tava dizendo do Palmeiras, dele ter sido demitido. E ele disse que um dos motivos foi por causa do Gabriel Jesus, viu? Porque ele não punha o Gabriel pra jogar. É, que foi, ele sofreu um pressionamento lá. Um dos motivos que ajudou foi isso. Só pra passar que tá todo mundo mandando nas redes sociais, viu? Então chupa, ele foi demitido porque ele é um baita de um balança, mas não cai. Fala isso que os beijos vai chorar. Dane-se, eu não tô nem aí. Falando em beijo, vamos trabalhar. Você fica aí olhando. Eu perdidinho hoje, velho. Tá olhando pra mim aí. Fala de beijo financeira. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês, hein. Quando mal começou e teu dinheiro acabou, não tá fácil, né? Meu amigo, não tá fácil. O mês pra mim parece que tem 18 dias. Olha, é IPVA, é material escolar dos filhos, é IPTU. Bicho, é conta que não acaba mais. Só que ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. E a BV, ela tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas. A BV tá sempre ao seu lado, passa lá. Tem loja na Lapa, no Tatuapé, no Ipiranga. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue. Grava o telefone da BV no teu celular, amigo. Vai na minha. 3003-7888. 3003-7888. O meu amigo Ernesto Matalonge me ligou e falou: pô, Benji, tô quebradinho, preciso do Magrão. Falei: Ernesto, liga no 3003-7888. BV Financeiro, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, não esqueça, hein? Verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios pra você! Mais um aviãozinho que passou agora aí, hein? Vai marcando. Estádio 97 partindo agora para os ouvintes, hein? Lembrando aqui que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Continue mandando mensagem. Hoje eu vou ler um monte de mensagens lá no aplicativo, tá bom? Manda. Inclusive você pode até mandar. Não, você pode falar o que quiser, mas entre outras coisas era legal saber que época que você começou a ouvir o estádio, porque hoje é um dia festivo, de aniversário, né, Gê? Isso é bem legal. Então, hoje, ouvintes, e hoje, profissões, vá. Vamos primeiro... Qual é a profissão, Bá, que vai hoje? Vamos escolher aqui um papelzinho aqui. Peguei um papelzinho, ó. Papelzinho tá na minha mão. Papelzinho. Qual é a profissão escolhida para os ouvintes ligar? Hoje teremos... Quer ver? Quer ver que vai dar ti? Legal. Caramba, profissionais da área de ensino. Professores. Então eu posso ligar, porque eu te ensino todo dia coisas novas. Ensina pra tua mãe. Aí, tá vendo? Ela aprende bastante. E eu já fui lá e é legal. Ai, que agressiva. Ah, é legal. A mãe dele? Que é isso, Brina. Vamos começar então. É o seguinte, hein, mano? Só professores, não é isso? Vamos lá. Só lembrando, eu vou falar uma vez, aí não fica aquele não, tem que me ajudar. Anota aí, tem que ligar dizendo assim: HDI Seguros é de bate pronto, ganha bolsa térmica da HDI. Dizendo: só Bozano garante diversão extrema pra mim e pro meu filho, ganha o kit Bozano e também um par de ingressos pra Kidzania. Boa. Dizendo: quero entrar no clima com Apollo Ar e LG, concorre no final do mês a um ar-condicionado de 9.000 BTUs. Pô, melhor que isso, velho. Dizendo, eu quero ir na torcida Estádio 97, só palmeirense, hein? Exclusivamente esse só pra palmeirense, tá bom? Tem torcida Estádio 97 pro Palmeiras e Santos, sabadão, mais conhecido como amanhã, na Arena, tá certo? Aí, tá vendo? Pô, melhor que isso, velho. Maior estádio do mundo. É, vamos aos ouvintes. Então vamos fazer o seguinte: vamos começar com o Momento Sem Parar. Momento sem parar funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseirinha VIP do seu carro. Olha o Mazuba tocando aí, ó. É, já tem ouvinte aqui. Alô? O Rudy tá com sarna no olho, hein? Tá com coceira, meu olho. Caramba. Alô? Qual deles? Fizeram um voodoo, meu. Tá metendo a cara onde não é chamado. Quem fala? Que é isso aí, gente? Gustavo. Ô, Gustavo, tudo bem, meu? Tudo bem. Qual a tua profissão? Vocês falaram de ensino. Eu também sou professor. Professor de que escola? De aonde? Eu sou professor de capoeira. Pode. É da hora, capoeira. A Palmeirinha, se quiser ligar aqui, ela pode também. Porque ela ensina as pessoas a fazerem comida. É uma professora, não deixa de ser. Não é verdade? Capoeira. Professora. Só avisando o camarada aí que nós temos um andar aqui disponível para testar a profissão. Ah, é? Então, o dia que ele vem aqui, ele vai ter que ficar lá rodopiando, tocando birimbau. É, amigão. A gente testa mesmo. Amigão, vamos lá, por partes. No jiu-jitsu. Você tem uma graduação por faixas ali. Você tem uma faixa branca, depois você passa para azul, aí você vai para roxa, aí depois você vai para marrom, enfim. E aí até chegar na preta. Não vou ficar falando de faixa amarela, porque isso aí não. Tem que falar da branca, vai para azul. Véio. Para de faixinha amarela, vai pro ticapá. Como é que funciona a graduação na capoeira? Então, depende do grupo de capoeira. O meu grupo de capoeira, você tem a graduação de verde. Que é bolo, que é a, primeiro, na verdade, você começa sem faixa alguma. Aí, depois que você é batizado, você tem a graduação verde. Depois, vai para amarela, a azul, e aí você passa a ser estagiário de capoeira. Sim. Aí, depois, você passa para professor, e depois passa para mestre. Pô, você corta dread para fazer de faixa, viu? Não. Não tem um negócio que também chamam de contramestre? Depende, então, tem alguns contramestres e tem mestrando também. Tem isso, depende do grupo de capoeira. Porque a capoeira ela não segue o um padrão. É. Claro, ele é professor. Não, então, mas todo mundo podia ter. Tem a capoeira. Ô, Tião, poderiam estar duvidando. Ô, capoeira. Qual que é o filme? Qual que é o filme que o cara, que o protagonista só luta capoeira? Tem um filme? Capoeira Kid. Não é, não. Capoeira Kid? Não é. O cara é tipo assim... Capoeira Kid, sensacional. Capoeira Kid! É tipo um Steven Seagal. É tipo um Steven Seagal, o cara só luta capoeira. O cara ensina ele a lavar uma Brasília. Olha lá, ele sabe. Qual que é? Tem a história do besouro. Ah, não é isso aí, não. Tem aquele de capoeira que é umas lutas de verdade. Tem um que é do Karate Kid. O Vilela falou que esporte sangrento. Esse aí o pau quebra, velho. Mas fala sério, a capoeira dá pra você, na balada, por exemplo, rola uma briga assim. Porque é meio dança, né, mano? Dá pra se virar. O rabo de arraia ele mata o cara, velho. É, o rabo de arraia é um dos golpes mais poderosos que tem. A Domênica dá direto essa. O Domênico gosta? Tua mãe faz isso? Mas ô Rude, dá a impressão. Mãe faz isso aí, Dá a impressão que a capoeira é uma dança, porque a capoeira, quando ela teve a sua origem, foi justamente os escravos ali que faziam isso, até como uma forma de se defender. Mas eles não podiam mostrar que eles estavam treinando e aperfeiçoando o artificial. Olha o mano Wikipédia, velho. É ou não é, amigo? Essa é a grande arte da capoeira, que é esconder uma luta na dança. Mas eu admiro a capoeira. Os caras ficam com o abdômen sarado, Regi. O rabo de arraia é igual lá no UFC, quando o cara dá aquele giro. É quase igual, é? Dependendo de onde pegar mano, mata, meu. Tá louco, velho. Tá bom. Ô, meu velho, e quantos anos você tem, cara? 22. 2.2, RG. Mas dois patinhos na lagoa. Qual é o nome dele completo? Gustavo de Lima Reis. Então, aí. E aí? Aí hoje chama o síndico lá do céu. Sim. E começa a cantar. Hoje é o dia de Santo Rei. Sensacional! Trocadilho! Bota 10! Aí, o ouvinte fez o Carlos Alberto também. A diferença do chamador aí, tá vendo? O ouvinte fazendo Carlos Alberto. Briga com ele agora. Como assim, Carlos Alberto? Carlos Alberto é se eu repetisse o Gustavo, né? É. Tá vendo como é? Aí. E qual que é o bairro, Gustavo, que você mora? Vamos ver se o Ben já tá aí. Amigo, vai, amigo, vai. Vamos lá. Jardim São Savério. Opa, pá. Quanto convite? Eu? Se sou eu? Ih, amigo. E aí, E aí, vai, é boa. CL, amigo. Ah, mas é um crítico. Não, é perto do Parque do Estado, eu acho. Ah, mas é um... Olha, eu vou dizer. Ah, tem um amigo lá no bar, velho. O Pedro lá, meu brother. É. E a quadra lá. É. Como é que era o nome da quadra lá? O que ah, jogava dizer, assim. Um abraço pro Luizinho da H1. É. Como é que... Eu vou dizer uma coisa pra vocês, Conejante. Durante todos esses 17 anos que hoje nós estamos brincando... Eu vou dizer uma coisa pra vocês, é com honestidade. É um trouxa, né, Domingo? Olha o tema, talvez tenha sido o maior trouxa que eu conheci em toda a minha vida. Foi, o maior panaca que você já conheceu. Não, o maior idiota. É. Mas é do bom, do bem. É do bem, é. Tem aquele idiota do mal e o idiota do bem. Ele é o idiota do bem. É o do bem, é do bem, é do bem. É, ele é cheio de fazer gracinha, mas é um idiota. Mas não tá... Não vou nem falar. Gustavo, qual que é o time? É, o meu time é o que o Mano quer torcer, mas não tem coragem de assumir, ô Dodô. Como assim, rapaz? É louco, como assim? Porque é Corinthians, João. Como assim? Palmeiras. Ah, é nóis! Que isso, mano? Você tá mais louco? O Mano tem um pouco de Palmeiras, sim. Tem sim. Sou campeão do mundo, tio. Você é louco? Então, nós também somos. É muito mais tempo. Muito mais tempo. Vocês ganharam a Pirassununga Cup. Para. O Brasil inteiro comemorou. O Brasil inteiro comemorou? Não comemorou. Aonde? Acabou com você, galinha. Eu lá quero. O Brasil inteiro comemorou. Galinha. Eu lá quero que algum mané comemore o título do Corinthians, a não ser corintianos. É porque foi brincadeira, bacana. É porque foi uma coisa tão bonita. É, galinha. Hoje, que bonito. Hoje. Eu tava no estádio. Olha aqui, ó. Se o Barcelona ganhar, o mundo comemora porque acha legal. É igual o Verdão. Que mundo? Eu não comemoro nada. O Verdão de 51, todo mundo comemorou. O Brasil inteiro comemorou. Eu não vi relato disso. Lê o jornal. Um marco na história do mundo do futebol. Eu me basei em imagens, não vi imagens. Ah, mas a gente tem uma pessoa que foi no que assistiu. A vó tava, tava no jogo. Eu tava no Maracanã. Você tinha quantos anos ali, vovó? Fala a escalação aí, então, sua bisca. Faz tempo já. Xingou a velha de bisca. Além do Mundial, o primeiro Mundial, a gente ainda representou a seleção brasileira. Exato! Ai, contra o Uruguai, ela prometeu 3-0. Representar a seleção brasileira. Representar a seleção brasileira. Não dá nada. Até o Marinho representou. O Marinho, Ricardo Teixeira. Que belezinho. Mas na época, não. É, mesma coisa. O RG sabe da história. Porque eles não tinham nem nascido aí. Mesma coisa. Ô, Gustavo, mas hoje são outros tempos, né? São outros tempos. E hoje o Verdão não tá indo bem. Não tá bem, não. Ah, não tá. Essa é a verdade. Não tá como nós esperávamos, né? Eu acho que a gente tem um elenco muito forte, mas o Marcelo não tá conseguindo acertar. E eu já tô ouvindo o pessoal falando, pedindo a cabeça do Marcelo. Também não acho que esse é o caminho. Também acho. Eu acho que esse ano aqui, deixa o Marcelo, dá a chance para ele fazer o trabalho dele. Se ele conseguir, beleza. Se não conseguir, ano que vem. Mas tem que dar tempo pro técnico no Brasil. Também acho. Às vezes o cara tem um problema no elenco, então, sei lá, querendo a cabeça dele, ele tem que deixar. O Paulo Nobre tem que comprar ele, porque ele já mostrou que ele é capaz. Ele não é qualquer técnico. Se fosse um Oswaldo, aquele cara era muito ruim, meu Deus do céu. Ruim, hein? Será ruim. Aí, beleza. Mas ele tem que dar... Ele já provou, a gente ganhou a Copa do Brasil. Tem que esperar, né? Não adianta mandar embora, né? A gente não ganhou na sorte. A gente jogou, ganhamos o Santos, acabamos com o Santos. Deixar esse ano, deixar o Marcelo... Eu acho que tem que deixar ele trabalhar. Concordo, Gustavo. Sabe por quê? Porque também não adianta mandar embora o Marcelo. E vai trazer quem hoje? Ah, Domênico, mas ó, se tomar uma traulitada do Santos, ele roda, hein? Eu sei que pode rodar. Olha o culpado de tudo, ó. Aliás, esse é o culpado de tudo, ó. O Zé Antônio tá entrando aqui nos estúdios e é o culpado pelo estádio 97. Esse é o culpado de tudo. Ô Zé, parabéns, José. Parabéns, porque você é o cara que também criou esse programa, velho. Você nem imaginava que ia durar tanto. Conhece algum programa que já durou mais que isso? Não, eu não lembro. Mas peraí, a Bruna Sussistinha fez mais tempo que a gente. Nós temos que entrar no livro dos recordes. Mas peraí, pera lá. Quantos anos a Bruna Sussistinha ficou no ar nativa? A Bruna Sussistinha. Ela ficou bastante, hein? Não, mas não ficou 17 anos, não. Não pode falar, mas não ficou. Deixa a nativa lá, coitadinha. Deixa ela lá. Ô, Gustavo. Gustavo. Oi. Então é assim, concordo com você, acho que tem que dar tempo ao tempo, porque ele não é um treinador ruim. Se fosse ruim, não tinha ganho 6 títulos. Mas as pessoas nos últimos 5 anos. Tem que dar um conselho. O pessoal fala do Tite, eu acho que o Tite, ele tá num posto acima, assim, de de treinador, porque deixaram ele tempo no deixaram, Corinthians. E aí chega um jogador novo, olha pro cara e fala, opa, peraí, esse cara tem moral aqui dentro. Então eu acho que tem que deixar o Marcelo fazer também esse trabalho. Também concordo com você. Mas concordo. Tem que dar o conselho pros conselheiros, diretor, que eles que ficam na orelha do Paulo. Aquele ali também é tudo uma urubuzada. É complicado, viu? Mas peraí, foi graças aos conselheiros do Palmeiras que o Paulo Nobre não mandou o Marcelo Oliveira embora, Domênico Gato. Mesmo com a conquista da Copa do Brasil no ano passado. Que ele queria, né? O Alexandre Matos, ele pediu pro Paulo Nobre segurar o Marcelo Oliveira, assim como alguns conselheiros que têm muita moral com o Paulo Nobre. O Paulo Nobre, mesmo com a conquista do título, ele ia mandar o Marcelo Oliveira embora. Porque não é o treinador que ele queria, né, mano? O Paulo Nobre, ele gosta do Cuca. Então, cogita uma possibilidade, Domênico Gato. E é bom, hein? Se cair o Marcelo Oliveira hoje, falam da possibilidade do Palmeiras acertar ou com o Abel Braga ou com o Cuca. E é uma sombra, hein, Domênico? Tudo bem, é uma sombra pesada, não, hein? Não, é pesado. Posso falar? Bem, sabe por quê, Dodô? Assim, ó, eu entendo o torcedor palmeirense, porque, pô, o time foi campeão, então, assim, ele consegue ter um fôlego pra poder trabalhar. Tem muita gente que fala, não, deixa o cara trabalhar. Só que é o seguinte, Domênico, o Paulo Nobre trouxe todos os jogadores, cara, que ele pediu. É, ele tem que fazer jogar, mas acho que você é muito entendeu? Cedo também, não é? Cara, não? Ele trouxe todo mundo, tá aqui, ó, tá todo mundo aqui pra você trabalhar, pô. Concordo que teve aí, né, o tempo da pré-temporada, tudo pra poder treinar o time, pra poder, sabe? E até agora não mostrou nada, eu entendo tudo isso, mas o meu medo é os caras tirarem o Marcelo, achando que vão pegar o Cuca ou o Abel, que custa uma fortuna. O Abelhão. Uma fortuna, não é pouco, não. É uma paulada. Talvez o dobro do que o Marcelo ganha. Fora a rescisão do Marcelo. Fora a rescisão e tudo. E aí não consegue contratar os caras. Aí porque os caras estão pedindo, não dá. Aí acaba pegando um Zezinho da esquina, igual foi aí o Oswaldo de Oliveira, desculpa. Aí pior. A coisa fica pior. Mas esse é o meu medo. Ô, Jojo, sabe qual o problema? Ou pega o lixo que tem no mercado. Exatamente. Né? Capoeira. É, Luxemburgo. Luxemburgo talvez não, porque tá na. Não. Jogador. Capoeira. Jogador. Não Capoeira. Tem, rapaz, é Gustavo, vó. Capoeira. É Gustavo. Capoeira, velho. Sabe qual é o problema? Eu acho que o maior erro do Marcelo. Do Marcelo. Marcelo. Gouveia. Do Marcelo Gouveia. Marcelo Oliveira. Oliveira, vó. É o quê? É ter muito jogador. Porque ele, como tem muito jogador, ele tem, às vezes, viu? E se perde. Se perde. Entendeu, Jojo? Por exemplo, pode ser, o que ele fez contra o time lá do River Plate do Paraguai... Uruguai. Funcionou até os três volantes. Mas não adianta agora outro jogo ele botar dois. É. Tem que ter aquilo que o estádio 97 com os 27 anos, parabéns a vocês. 17, velho. Porra, 27, meu. 20, deixa a vovó, 23, né? Deixa mas vovó. Esta velha também porque, eu vou falar um negócio. Ela. Ó, Jojo, por que é bom? Porque tem entrosamento, porque sim. Tá todos os dias aqui. É verdade. E vovó, então posso pedir um favor? Toda hora que você fala, para de ficar segurando a dentadura com o Corega. Mas ela tá escapando toda a dentadura desta velha. Acabou. Ô, Gustavo, então tá certo. Manda seu abraço, velho, pra quem se quiser. Vamos lá, que estamos num momento sem parar aqui. Mandar um abraço pro meu pai, que tá me ouvindo aí, pra minha noiva. Meu pai, esses dias aí, tava com mota no... gostoso! Comigo? Com mota, velho. Olha o rabo de arraia aí, hein, gente? Tá na engenheiro, no sem parar. Ah, no pedaço. Tá. Que susto, meu irmão. Seu pai com mota. Nossa, quem diria? Eita. Ô, Gustavo, pra terminar, ama, pra terminar a participação, desde quando você ouve a gente? Ah, faz desde quando eu comecei a dirigir, desde meus 18 anos, que aí... Vocês são que salvam nesse trânsito infernal. Quatro aninhos, você ouve nós. Legal. É. Obrigado, Gustavo. Então tá bom. Um grande abraço. Fazer merchan? Vamos. Pode. Hoje não tem. Da Bozano, só a Bozano garante diversão. Extrema. Extrema pra mim e pro meu filho. Boa, ganhou um kit top da Bozano e um par de convites pro Kidzania. E eu quero ir no camarote do estádio 97. Não, quero ir na torcida, tá certo? Quero ir na torcida do estádio 97. Isso. Então você vai lá, tá no camarote. O único é o seguinte, você tem que chegar lá 3 da tarde na arena, tá? A partir das 3 da tarde, a partir, tá? Fechou. O que você vai fazer? Você vai entrar lá pelo portão C1, que fica na rua Padre Antônio Tomás. Padre Antônio Tomás é a rua 72. Ali pela Matarazzo, viu? Pra quem não sabe. Isso, vovó. E aí você vai pegar o elevador, tá bom? E vai subir até o quarto andar. No quarto andar é o camarote único. Chega lá, apresenta o RG e fala assim, ó, eu ganhei lá no estádio 97 o camarote que tá o meu nome aí. Vocês vão conferir lá e você vai entrar, tá bom? Fechou, muito obrigado. Um abraço. Parabéns pra todos aí. Viu? Valeu, irmão. Valeu, abraço, valeu, Gustavo. Será que ele vai dar um mortal se o Parmeira fizer gol? Ah, não sei. Beijo, esse é o Estádio 97, na Energia 97. Momento sem parar, funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É, segundo ouvinte para participar aqui, alô? Ah, não acredito, estourei. Consegui. Como assim estourou? Estourei. Opa, delícia. Mas vocês não conhecem essa gíria, não, irmão? Eu conheço, velho, ninguém conhece. Aí, mano, é isso mesmo, pelo menos alguém de quebrada é não que fica dando igual pra esses comédia, não. Quando o cara fala estourei, aí é porque o maluco... Estourei as pregas. Esse maluco é um trouxa mesmo. Estourei as pregas. Não, é que o maluco conseguiu... Que esse estourar prega? Vocês estão loucos? Que esses malucos são os otários. Vocês estão loucos? Ô, amigão, por exemplo, você vai pra uma balada... Explica a gíria, vai. Você vai pra uma balada, Motinha? Vai. Aí tem uma mina lá que ninguém tá chegando, porque os caputos, se chegasse essa mina aí, eu vou tomar uma bota. Aí chega lá o maluco, vai e fala, eu vou chegar e não tô nem aí. Vai lá e cata a mina. Ele volta pros caras lá e fala: maluco, estourei, viu lá, otário? Catei a mina. É isso mesmo. Eu não tô ligado no contexto, os caras não estão ligados. Estourei aquele. Aí fica o Motinha, que leva tudo por trás. Estourei aquele. Eu? Estourei aquele. Quem falou foi o Vieira e o Bá, velho. Foi o Bá que falou. E o Bá que começou. Estourei a quebrei a banca. Não, eu conheço a expressão estourar o cano. Vamos lá, primeiro vamos lá, nome completo. O Rudy fez isso no carnaval, hein? Então, o nome completo é Christian Vinícius Alves. É, ele estourou o canal, velho. Tá certo. E quantos anos, velhinho? Aqui é 36 anos, irmão. 3.6, RG. Como é que fica? É, vou falar pra você, irmão. Vinícius, uma participação legal. Sensacional! Boa, RG. Essa foi boa. Trocadilho! Nota! Parabéns, velho. 10! No aniversário, mandou bom, bem, velho. Nossa, foi bem mesmo, hein? Aniversário do estádio merecia. E o bairro, qual é? Eu sou nascido e criado na Vila Matilde, mas eu tô na Zona Oeste. Vila Dalva. Mas olha, eu vou dizer, viu? Era Dalva, agora não dá mais, Estrela Dalva, né? Sensacional. Aí se o cara dá uma dessa aqui, ele deu. Aqui quebrada a selva mais da hora, velho. Você curtia mais a Zona Leste ou agora na Zona Oeste aí? Então, irmão, sou nascido ali na Zona Leste, Vila Matilde, nenê de Vila Matilde e tal. E hoje eu casei, né? Tô morando ali perto da USP, ali. Minha esposa trabalha na USP e tal. Não, mas qual quebrada você acha mais da hora pra morar? A que você morava antigamente ou agora? Ah, que eu morava antigamente, né? Apesar que a quebrada que eu moro hoje em dia é da hora também, viu, mano? Bem hora, ritmo, mano, de quebrada mesmo, campo de futebol ali, da time hora, de várzea, bete, aquele botequinho, pagodinho de domingo, é style, tá ligado? Aí é fera, é fera. Mas Vila Matilde é meu lugar, né, mano? Então não tem como, né? Agora você teve que mudar pro lado da sogra, é isso? Zona Leste é da hora. Não é por causa da sogra, não, mano. É porque a minha esposa trabalha na USP, entendeu? Eu trabalho aqui na Marginal e ficou bom pra todo mundo, tá ligado? Mas eu não sente saudade da quebrada? Ah, sinto, né, irmão? Tenho contato com os caras no WhatsApp, de vez em quando eu vou lá visitar minha mãe e tal, vejo a rapaziada, é da hora. Dá uma saudade, sim. É o que eu falo, tá ligado? É. Fala. E aí, Brown? E aí, firmeza, irmão? Pô, firmeza mesmo, hein, tio? Que é do rap também, hein, mano? Estourou mesmo, hein, mano? É nóis aí, mano. Estourou mesmo, tá ligado? Aqui vai, mano. Aqui é só rap, MC Guimê. Só as partes. Aí, MC Guimê, velho? Você é um brincalhão, velho. MC Guimê? Porra, MC Guimê. Puta, velho, acabou com o rap agora. O moleque é bonzinho, velho. O Domênico agora teve um filho aqui, velho. O pessoal do rap não ficava tirando sarro do moleque, velho. O que eu falo aqui pra rapaziada, né, mano? Pra se viver num lugar, basta estar nesse lugar, tá ligado? Entendi. Cadê o resto da frase? E pra se mover isso, também, mano, né? Pra se mover, basta pra se morrer, morrer. Pra se morrer, basta não estar vivo. Profundo isso, né? No meu próximo, tá no meu próximo CD, ladeira da descida, antes da subida. Tá bom, Cristian. Aí da hora, vou conferir, hein, Browser, da hora. Valeu, irmão. Tá bom, então, Browser, qual o time aí, ô Cristian? Aqui é Tricolor do Morumbi, irmão. Tricolor! Bagulho azedou lá, irmão. Mas peraí, isso é gíria de corintiano, velho, então, não é? Faz tempo que mudou, viu, velho? É, mudou, Matinho? Faz tempo, faz tempo. Os caras têm muito mano. Eu vou urinar. Antigamente, nossa, que só fala isso, sua velha. Que isso? Nossa, a senhora não precisa levantar. A velha tem continência urinária, velho. Fica, tio. Essa aqui não, mano. Essa aqui. Bagulho de Bambi aqui não, tio. Não, ele tá falando, a véia falou que ia urinar. A véia falou que ia urinar, mas ela levantou do estúdio. Não precisa usar fralda. Fica aí mesmo, bota uma véia aí, mano. Ô, mano. E aí, que você tá achando todas essas... Deixa eu só complementar alguma história aqui que a gente falou no começo do programa. Só que a gente não complementou, né? Tá rolando uma crise aí, lógico. Depois de duas derrotas dessa, tem que vai aparecer tudo, né, velho? Então vamos lá. Primeiro, o caso do Pato Gaspar. Não, a primeira, isso aí já foi... Hoje o presidente falou que foi uma atitude do assessor dele, que ele não concorda, que foi uma coisa impensada no calor da emoção, e que não é o pensamento do São Paulo, mas que ele falou e ele que assume as consequências, e o Leco não vai mandar ele embora. Certo. Tá. Aí, o que acontece? Teve um outro lado da história aí, que é o Ataíde, que não gosta desse assessor, né? Que falou que é um absurdo o cara manter, o Leco manter ele no cargo, e tá, tá, tá. Então tá essa conversa, essa confusão dentro do São Paulo. Certo. E tem outra história. A história do Pacto do Silêncio. O Pacto do Silêncio é o seguinte. Os jogadores fizeram um pacto antes do jogo contra o... The Strongest, falando o seguinte. Mesmo que se ganhasse, não iam falar nada. Por quê? Porque dizem que o salário estaria... O prêmio estaria atrasado. Uhum. E aí, a diretoria falou o seguinte. Há dois meses estão atrasados algumas coisas. E a diretoria falou que mentira, que não está atrasado. O que está atrasado foi o prêmio que eles acordaram com o São Paulo caso o São Paulo conseguisse passar da pré-Libertadores, ok? Então, certo. Isso faz o quê? Uma semana e meia já? Quase duas semanas. Foi duas semanas atrás. Então, que eles estariam putinho, né? Porque isso a gente não sabe porque a diretoria não falou nada disso. E por causa do Chiesa, que o São Paulo teria que pagar 4 milhões, né? E não pagaram isso. Então, agora, fora isso, tá tendo uma ebulição dentro do São Paulo, né, velho? Tá tendo uma ebulição, né? O pessoal tá discutindo, velho. É tudo política. É um mimimi de um lado, mimimi de outro. Porque o Ataíde não se dá com o Leco, né? O Leco mantém ele porque é apoio político, né? É verdade, não esquecemos de perguntar a profissão dele, viu? Agora já foi, velho. Qual que é a tua profissão, Cristian? Ô, cara, eu sou supervisor bilíngue de contact center. Que é isso? Mas cara, você... o contact center, na verdade, assim, a divisão que eu trabalho não é bem um contact center, né? Eu trabalho num departamento de prevenção à fraude, mas eu não posso falar a empresa. Mas de qualquer maneira, a gente aqui no prédio existem vários setores que fazem atendimento ao cliente também dessa mesma empresa, né? É o famigerado telemarketing. Eu imagino você falando pros caras, e aí, mano? Você tá fazendo. Fraudando, velho. Você tá muito louco, mano. Você tá fraudando, velho. Você não vai vender os cartões de crédito aí, maluco. Imagina a pressão que ele faz em cima dos caras, velho. É o seguinte, mano. Você é passivo ou você é ativo no telemarketing, mano? Então, olha, e a história toda aí é aquela história. Ou seja, né, resumindo, ele enrolou. E não ensina porra nenhuma. Agora já foi, fala. É o Domênico, fala você de São Paulo, o que você tá achando? Brecha aí. Hoje é aniversário. Fala aí, o que você tá achando dessa história toda? Dessa sorte aí. Então, cara, vamos por partes aí, né, como diria Jack Tripador e meu amigo Domênico Gato aí. Opa, nós aí, irmão. É isso mesmo. Então, bom, primeiro a respeito do Pacto do Silêncio, né, eu confesso com vocês aí que eu fiquei bem bravo assistindo aquele jogo horrível, que os caras não jogaram nada e acaba o jogo, você quer ouvir alguma coisa ali, os caras saíram quietos, eu falei, pô, agora é... Aí é o absurdo ao quadrado, né, meu? Os caras não jogam nada e não dão uma satisfação, né? Um capitão de um time sair sem falar com a imprensa, velho. Não, impressionante. Eu fiquei pensando o seguinte, falei, bom, se tivesse ganho, né, como é que é? Ia falar, né? Não, então, pelo pacto não, viu? Pelo pacto não, se tivesse ganho, eles não iam falar. Então, exatamente. Aí depois eu fiquei sabendo da história do pacto, né? E aí meio que fez sentido e eu quero acreditar. Mas é ridículo, né, velho? Fez sentido nessa parte, né? Eu quero acreditar que mesmo ganhando, os caras não iriam falar por conta do pacto. Mas mesmo assim, eu acho ridículo, eu acho que o time já tá exposto desde o ano passado, tá dando motivo para diversas histórias, tá dando motivo para diversos... tá dando pano para muita manga e agora os caras vêm com mais uma, né? É ridículo. Sobre o que você falou do... eu não sei, não lembro exatamente o cargo do rapaz que postou no Twitter lá frases contra os jogadores, né? Gaspar. Eu vou ser bem sincero, viu, e de repente eu não sei se vocês concordam comigo, mano, também, eu acho que tá certo, cara, eu acho que hoje em dia... Não concordo, não. Eu acho que hoje em dia a mídia, enfim, trata o jogador como se fosse um filho mimado, sabe, não pode falar nada, não pode criticar, não pode xingar, pô, peraí, né, meu, mas, não irmão, é assim, né? É, nisso eu concordo contigo. Eu acho que a mídia muitas vezes aí passa pano aí pra jogador que não merece também. É isso mesmo. E fica tratando os caras aí a pandeló. Isso aí eu também não acho certo, não. Mas com relação aí ao que o cara escreveu, é, ele como São Paulino, ele até tem o direito de ter a opinião dele aí em muitas coisas que ele falou, eu até concordo com ele. Só que ele, no cargo de assessor da imprensa, é, assessor, não é assessor nem, do presidente, ele não é nem assessor de imprensa do São Paulo, ele é não, assessor do presidente, imprensa, né? Ele é assessor do presidente, assessor do Leco. Ele, nesse cargo, dentro do São Paulo, ele como funcionário do clube, ele como representante do clube, ele jamais, em momento algum, poderia ter dito o que ele disse. É, porque isso daí gera um mal-estar danado dentro do elenco. Mas então, mano, ele falou na conta pessoal dele, não falou não, em nome do clube, né, amigão, cara? Mas a partir do momento que ele ocupa um cargo dentro do clube, ele, mesmo que diga numa conta pessoal, ele tá falando em nome do clube, ele tá falando em nome do São Paulo, porque ele ocupa um cargo ali dentro. É uma situação muito complexa. Eu também acho que ele, como torcedor, ele até tem o direito de ficar puto, assim como muitos caras aí. Por exemplo, o presidente do clube, ele torce também. Ele deve ter a opinião dele aí com relação a determinado jogador. Fala, puta, esse cara, como que eu trouxe essa desgraça aqui pra jogar no meu clube? Como que eu trouxe essa anta? O cara deve falar isso aí. Alguns presidentes, às vezes, agem como torcedores, né, mano? Não, mas dentro de um churrasco, o presidente do clube, ele fala, nossa, como que eu trouxe essa lorpa, essa anta? Exatamente. Essa besta pra jogar com a minha camisa nova. O cara pode falar isso? Num círculo que ele tem aí muito restrito. Ele pode emitir essa opinião. Mas quando ele vai na frente da câmera, ele não pode julgar o jogador dessa maneira. Ele não pode colocar o jogador que ele entende que é péssimo numa bandeja com uma maçã na boca. Até porque é patrimônio dele, né, mano? Claro, claro. Vai meter o tiro no pé. Então, mas esse cara, amigão, eu acho que ele pisou feio na bola. E aí eu acho que ele. Aí nesse quesito, eu acho que o Ataíde ele tem razão. Porque o cara, depois de ter dito o que disse, não poderia estar compondo hoje aí o cargo que ele ocupa dentro da administração de São Paulo, mesmo sendo assessor do presidente. É um cargo político, é um cargo que não cheira nem fede, ele deve o quê? Carregar a mala do presidente? Ele deve abrir o notebook do Leco? Ele deve, sei lá, tipo, pegar o ticket de estacionamento e carimbar lá pro Leco poder ir embora do Morumbi? Deve ser isso a função dele, mas mesmo não tendo talvez uma função tão significativa assim, é um cara que não poderia ter dito o que ele disse, e eu, se fosse presidente de São Paulo, eu meti o pé na jaca do maluco. E segunda coisa, Mota, o seu Ataíde também que tá agora, porque o cara tem que ser mandado embora. Também teria que ter mandado embora. Primeiro, você não deveria nem ter voltado. É, exatamente. Já começa por aí. Já que você fez parte da administração anterior aí junto com o Carlos Miguel Aydar, e você é uma peça investigada dentro do processo também. Não deveria estar lá. Você tá sob análise junto com o Carlos Miguel, não com relação a ele ter praticado alguma coisa ilícita, Mota, mas já que ele tá fazendo parte de um processo, ele não deveria estar compondo a diretoria do São Paulo hoje. Então o Ataíde também tem que falar nada. É só uma informação aí, antes de você continuar os três ouvintes na sequência, né? E aí, Preto? É, boa noite a todos, né? Boa noite, boa noite, conterrâneo, né? Vieira, tá prestando atenção, né? Fala aí. Boa noite, Domênico. Opa, né? Tudo bem, Preto? Boa noite, Benja. Boa noite, amigo. É, boa noite. Boa noite, Preto. É, boa noite, ouvinte, né? Eu tenho uma informação, viu, mano? Uma informação de bastidor, que a rede social que ele escreveu isso foi o Twitter, né? Então, essa informação... Ô, oh, legal, pô. Velho, meu Deus do céu. Onde você tá empregado mesmo, velho? Ficou tá bem, né? Você ficou na dúvida. Onde você tá empregado mesmo? Bom, você tá bem. Manda abraço, então, vamos lá, momento manda abraço. Sem parar. Vamos sem lá, parar, momento rapidinho. Ser rápido, vamos lá. Não, tranquilo. Só pra concluir mesmo essa história, né, ô mano? Eu acho que o cara perdeu a linha, ficou meio bravo lá. Eu até concordo com o seu ponto de vista. Mas eu acho que, enfim, os caras estão muito melindrosos. Se não joga, tem que ouvir mesmo. E é isso aí, entendeu? Na várzea é assim, no profissional tem que ser assim também. Futebol é a mesma fita em qualquer lugar, certo? Ah, é daquele jeito, né, mano? Mas o maluco tem que ter a cabeça no lugar, né? Ainda mais quando o cara trabalha no clube. E, bom, eu fico muito triste como São Paulino, né, de estar vivendo um momento desse aí, né, velho? Sendo zoado aí por Deus e o mundo, a torta direita, perdendo pra uns times nada a ver. Até os palmeirenses estão zoando vocês, hein? No clássico, entendeu? Que moral, hein? É isso aí, manda abraço. A gente que torce aí, reza pra que tudo melhore aí, rapidamente. Vou mandar um abraço aí pros caras aqui do trampo, que curtiram aí, que é nóis. Falando na estádio, os caras foram tudo pegar um radinho aí pra ouvir, o Rafael, o Fabrício, o Eric... Rapaziada aí. Um abraço pra vocês, né, meu? Falou, escuto vocês boa sorte aí, mano. É nóis. Escuto vocês aí desde 99. Obrigado, mano. Da hora. Together, valeu, Vinícius. Together, velho. Fala, meu velho. Um grande abraço. Muito obrigado, mano. Valeu, abraço, irmão. Mano. Falou. Falou. Esse valeu, é o Estádio 97. Momento sem parar. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. O terceiro entrando no ar, hein, ó. Que lindo ver as cataratas do barril, hein? Alô? Alô? Quem fala? Mário. Mário. Ah. Tudo bem, Mário? Que Mário? Tudo bom, Mário? Que enfiou o canário, seu filho. Ah, não. Ah, sensacional. Muito bom, sensacional. Salvou. Olha, como hoje é aniversário, eu não vou pôr profissão porcaria nenhuma. É mesmo. É isso aí, Domênico. Hoje é aniversário. Hoje é festa. Tem que ligar pra dar parabéns pra nós, falar que a gente é o maior. Número um do estado. Seu Domênico. Boa, Domênico. No atual momento, deve estar uma cacetada de maluco aí. Lá vem bobagem. Negócio é o seguinte, o estádio 97, a semana que vem, Domênico Gatto. Sim. Vamos pegar um dia pra só ligar desempregados que querem trabalhar. Que aí o cara vai falar o telefone dele no ar pras empresas irem atrás do cara. Momento utilidade pública. Momento desespero. Ou momento desemprego. Então, com certeza, eu vou ligar no programa de vocês. É só desempregado. Precisando de dinheiro. Você tem que. Eu vou ligar pra Poveira. Aparece daqui, é pai novo. Você tem que primeiro esclarecer alguma coisa. Olha, o Domênico. O Domênico. O Vieira tem mais metro quadrado que a minha cobertura no Guarujá. É, sim. Dele. Mas é tua lá? É tua ou não é tua? É tua ou não é? É. Não é minha. Eu nem sabia que o Guarujá existia. Ah, não sabia, né? Manda o nome completo. Mário Hermínio da Silva. Quantos anos, Mário? 5.3. Ah, RG 5.3 hoje, hein? Não, já fez o trocadilho, né? Acabou? Não precisa mais? Chega. Qual que é o bairro? Deixa registrado que eu quero ver se aquele narigudo consegue acertar. Narigudo. Tá aqui, fala. Narigudo. Não, é você. Eu tô dando. Tá o quê? Eu tô dando. Gabriela. Tá dando. Como é que é o bairro? Tu me atrapalhando aqui, amigo. Jardim Gabriela. Gabriela. Grave canela. Fala qualquer coisa. Rodoanel. Pega o cotovelo lá. Antes. Zona Norte, amigo. Agora ele pega Castelo. Pega Castelo. Zona Norte, amigo. Sentido Zona Norte. Ai, cara dos trouxa. Ai. Olha o Dema aí, ó. Amigo. Qual que é o time aí, hein, ô Mário? O único bicampeão mundial. Ah, Corinthians, velho. É nóis, mano. Reconhecido pela FIFA é o Corinthians. Meu Deus. Reconhecido pela FIFA é o Corinthians. É só ligar pra FIFA, certo, mano? Com certeza, liga lá no saque, velho. Nossa, velho. Não, mas é verdade, velho. Liga lá no saque, olha, isso sim. 17 anos de estádio, hoje é a mesma coisa sempre. Porcaria essa piadinha. É a verdade. Por exemplo, o Domênico Gatto. Vamos lá, por partes. Domênico Gatto, quando você estudava história, mudou o ano do descobrimento do Brasil? Não. Não foi em 1500? Foi. Sim. A professora não falava todo dia, o Brasil foi descoberto em 1500? Sim. Tem coisas que não mudam, gente. O ouvinte tem razão. Eu concordo. Eu ouvi que falar sempre. Concordo. Fala, amigo. Então não vem falar que nós não fomos, não. Não muda. É, brother. Eu? Não muda o mundo. Eu estava no primeiro bimundial, no início... E fez parte do segundo. Com certeza, graças a Deus. Eu tive a possibilidade de estar presente aí nas duas datas. Tanto e quando caiu também. De janeiro de 2000. O nosso amigo que está do lado de vocês na mesa, ele viu o título do porco? Ah, mas vi um monte de título, viu, Mario? Não, o bimundial, o do mundial. Você não, eu vi um monte de título. E deixa eu te falar uma coisa, Mario. Não importa, deixa eu te explicar. Entendeu? Porque você tem uma idade já mais ou menos como a nossa, né? 51, né? Ele é mais velho que você. Sim, André. Sim, mas ele respeita o cara. Sim, ele vai pra ser seu pai. Tem quatro anos a mais? É pai aonde? Não sei. As crianças estão precoces também. Não, mas eu quero dizer pra ele o seguinte: um time, Mário, um time de futebol, ele não é feito de 10 anos, é feito de uma história. O meu, pelo menos, tem história pra cacete. Jojo, deixa eu perguntar. Não sei. O meu tem muita história. Eu não esqueço as coisas que meu time fez no passado, não, filho. Deixa a avó perguntar. Eu sei que vocês talvez não tenham tanta história no passado. E a história de vocês foi construída um pouco mais pra frente. Não, não precisa ofender. Entendeu, Mario? Então é nóis. A nossa história, inclusive, começou antes da sua, porque o Palmeiras nada mais é do que uma dissidência do Corinthians. Não, mentira. Isso é mentira. Maninho, deixa eu perguntar. Quem aqui nasceu antes de 1971? Eu. O RG. Eu. De 71. Eu. Então, quem nasceu depois de 71 não pode ser pentacampeão mundial. Quem mandou você nascer depois? Pela seleção do Brasil, porque não viu. É o mesmo pensamento. Eu quero que se lixe o penta mundial do Brasil. Eu sou coreano. Aí chupa essa galinha. Não, não quero te chupar, não, sua velha. Velha pedida, não! Segue o jogo, segue o jogo! Segue o jogo, segue o jogo. Ô, amigão! Pois não? Os heróis voltaram, velho. Os jogadores do Corinthians aí desembarcaram aí nessa madrugada. Depois de uma vitória muito importante do Corinthians jogando lá no Chile contra o Cobresal, cara. O Corinthians começou com o pé direito a Libertadores, hein, mano? Pior que não, viu, mano? Hã? Pior que não. Só que não, irmão. Mas por quê? Eu liguei só pra isso. Eu fiquei acordado, meu Sim. amigo, a cada ataque do time adversário, consciente, eu sofria, cara. Meu compadre. Esse é consciente. Normal é consciente. Consciente. Mas o jogo foi horrível. Mas, ô amigo, normal, velho. É show, a gente tem que ver quando a gente vai pra Broadway em Nova York e fala, pô, vou pegar uma peça aqui, vou assistir lá, sei lá, Mary Poppins, vou ver o Rei Leão. É show, a gente tem que ver quando vai pra Las Vegas, mano, no show do Elton John, mano. Mas antes ia ser show, depois não é. Ouve o Mário, ó, que legal. Olha, presta atenção. Fala. Assume que foi horrível. Fica mais forte. Nossa, peraí. O Mário dando um banho no Mário. Tá peraí. Jantando mano, você, velho. Mano, banho mas você todos os mano, curtindo. Eu tenho 17 anos de estádio. Eu cheguei a perder aula na faculdade por causa de vocês. Tá? Então, um momentinho de respeito pelo ouvinte. Eu. Tá vendo? Oh, não, mas tá ninguém vendo? Tá te desrespeitando aqui. Tá vendo? Respeita o Mário, hein? Lembra quando começava a 6? Naquele 2002, tava na faculdade. Eu muitas vezes ficava aguardando as manchetes de você na segunda-feira e chegava sempre na segunda, terceira aula por causa de vocês. Mas peraí, então, ninguém te desrespeitou aqui. Respeito, Mário. Mas peraí, Mário. Agora você tá falando bobagem, ninguém tá te desrespeitando. Você me diga o seguinte. Quem te desrespeitou aqui, tá maluco? Sacanagem com ele, hein, mano? Demais. Achamos um gol no finalzinho. Achou graças isso. a Deus. É, achou. Mas você tem que se admitir o seguinte. Quem quer ser campeão, tem que ter sorte de campeão. E somos nós, mano. É, bom, com relação ao jogo, Mário, você tá falando alguma coisa que eu não disse. Em algum momento eu disse aqui que o Corinthians deu show. O que eu falei aqui na minha análise não, no dia seguinte? Peraí, você falou, pera lá. Você falou, agora eu vou falar. Cara, com relação ao jogo do Cobressal, peraí. Com relação ao jogo do Cobressal, quando eu vim aqui quinta-feira, no caso ontem, falar a respeito da partida, eu falei, o primeiro tempo foi horrível, o nível técnico ali foi muito baixo, só que o Corinthians ele teve uma boa jogada no final do primeiro tempo, foi uma cobrança de falta do Luca. É, no segundo tempo, o nível técnico do jogo... Não é que melhorou muito, mas ganhou um pouco mais de emoção, porque os dois times começaram a criar chances, eu falei. Inclusive, o Corinthians teve uma boa cabeçada ali, que o Iago acabou meio cabeceando de mano, orelha, de nuca, calma, só um minuto. Minutos, uma cabeçada. Só um minuto. Eu falei, o Iago cabeceou uma bola que o zagueiro acabou cortando, a bola bateu na trave. E no final da partida, num lance ali isolado, em que o Luca foi cruzar pro meio da área, o zagueiro do Cobressal acabou empurrando a bola pra dentro do gol e o Corinthians conseguiu a vitória. Foi isso que eu disse, em momento algum, eu disse que o Corinthians deu um show, que foi uma aula de futebol. O Corinthians deu uma aula de futebol no ano passado. No primeiro jogo da Libertadores, o Corinthians ele conseguiu uma vitória. E na Libertadores o que vale são os 3 pontos, o Corinthians conseguiu buscar fora de casa. Ao invés de você elogiar o time por ter buscado uma vitória fora de casa contra um adversário que a maioria das pessoas não conhecia, mas o Corinthians acabou sofrendo, talvez no primeiro tempo. Gente, o programa tá no ar. Não, o Mota me agarrou, desculpa. É, então, ao invés de você valorizar uma vitória que o Corinthians teve fora de casa, diferente da maior parte dos times brasileiros na competição, você prefere falar que foi uma vitória cagada. Eu não concordo. Mas você tem que admitir. A humildade faz parte de ser corintiano. Ué, mas peraí, eu não tô falando que jogou pra cacete. Você tá deturpando o que eu disse. Eu tô valorizando a vitória do Corinthians. Eu não tô falando que jogou muito. São coisas distintas. Eu concordo com você. Ah, tá. Ah, agora eu falei acho que em português. Logo comigo. É, pois é. Mas, e aí, amigão? O Corinthians agora tem uma partida importante aí contra o time lá que o Domênico adora, mano. A Ferroviária de Araraquara. Não, eu não adoro. Adora, eu morei lá. Não é, eu morei lá. Time. Não é. Mas não vai passar o trator, não vai passar o trem. Não, mas é que tá. Olha. O Campeonato Paulista, por mais que ele seja importante pra que você tenha, talvez, aí uma continuidade de jogos aí, jogando pelo menos bem, porque o Corinthians até agora também só venceu no campeonato. Mas eu acho que é importante colocar esses jogadores que estão chegando agora, no caso Guilherme, no caso Giovanni Augusto, no caso André, para que eles possam adquirir um preparo físico ideal, porque outro eles estão ainda abaixo dos jogadores que já vinham atuando, né, cara? É isso, mas é o seguinte, esquece tudo, nós vamos lá, vamos passar o trem por cima deles, né? Tomara. E quando no The Strong aqui na Alta Arena, eu não aceito menos... Mas o Corinthians não pega o Destrong. Tá lindo! Ouvinte, fanfarrão! Eu vou falar, velho. Tomou um fanfarrão. O Strong está no grupo do São Paulo, velho. Ô, mano. O Corinthians pega ainda Independente Santa Fé. Ô, Casão. E o Corinthians vai pegar ainda também os coitados do Cerro Portenho. Casão, você conhece o Mário, Casão? Com certeza o Mário tá direto com nós aí, viu? Valeu, Mário. Então tá bom. Ô, Mário, vamos lá, manda teu abraço, que estamos aqui no momento sem parar, Mário. Vamos lá. Você me esqueceu de perguntar a minha profissão. Não, mas não tem problema, porque Não tem problema. Tudo bem, eu vou perguntar. O combinado não sai caro, não, eu vou perguntar, mas não tem problema. É que hoje a gente te liberou. Porque o último ouvinte, a gente acabou esquecendo de perguntar. E aí foi, né? Então tudo bem. Não, tudo bem. Qual que é a tua profissão, Mário? Eu sou professor de geografia. Geografia? Isso. Rapaz, que legal, bacana, hein? Mas é faculdade, escola, onde seleciona? Eu sou funcionário do Estado. Estado? Só por isso. Tá bom. Tá bom? E hoje pessoal, é difícil. Eu não quero ganhar nada de vocês. Vocês alimentam a minha vida todos os dias. Assim, alimenta. Dias nós alimentamos. Continue assim. E por os próximos 17 anos, continue com essa vitalidade. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Bom? Grande abraço, viu? Obrigado. Valeu, tudo bom. E desta forma terminamos o Momento Sem Parar do Estádio 97. Ah! Que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial. Todo mundo sabe, né? Ser paparicado, bem cuidado. Imagine entrar como VIP e ter, de repente, livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows, hein? Legal, né? Então vamos combinar que ser VIP é um baita de um conforto. É ou não é? E eu tenho uma dica aqui que vai transformar as estradas, estacionamentos e postos de combustíveis em áreas VIPs para você. Sabe o que é? O Sem Parar, meu amigo. Ele agora funciona em um único adesivo e é a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você entra sem pegar filas em shoppings, pedágios e, de quebra, abastece nos postos Shell sem precisar descer do carro. Olha que legal. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP, meu amigão. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Estádio 97, pela Energia 97. Em nome aqui de BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Em nome de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora, o Mano vem com um recado de Polo Ar, mano. Vamos falar de Polo Ar, vamos lá. Opa, vamos lá, Domênico Gato. É, maluco, o aquecimento global chegou. O urso polar está com as patas, né, porque ele não tem mãos. Sob aquelas orelhas peludinhas, velho. E só tem um furinho, né, urso polar? Tá. O urso polar não tem muita orelha também, né? É, urso polar, tua casa tá caindo, velho. E já que estamos aqui num ambiente muito quente, o negócio é o seguinte, galera. O verão tá aí, é ou não é? E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? A Polo Ar Condicionados, RG número 2, que é a maior distribuidora do país, sim, apresenta a linha completa de condicionador de ar inverter da LG. Boa, RG véio. Número 2. Condicionador de ar inverter da LG é o mais top que você pode encontrar no mercado, cara. São boa. Aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia. Esse é top. Você vai pegar sua conta, você vai abrir assim, você vai olhar no final do mês, você vai falar: nossa senhora, quanto dinheiro eu economizei e não passei calor. E a minha dica do dia é a seguinte: ar-condicionado residencial split, Articool, inverter de 9.000 BTUs da LG. Ele tem um design premiado mundialmente, a RG número 2. Ele é sim, bonitão, ele vai bater, você vai bater o olho. Legal, na tua é legal. Sala, você vai olhar e falar: nossa senhora, como é bonito. Boa. Ele tem um design premiado, a RG número 2 é muito mais econômico. Ele tem 60% de economia comparado aos outros. Oh. Ele é rápido e silencioso. Não faz... Esse é top. Isso, cara, é importante. Esse é top. Gelar sem fazer barulho. Nossa, com certeza. Nada melhor que isso, né, cara? E aproveitando esse clima de verão, a Polo Ar está com uma baita promoção especial, hein? Ligando no telefone da Polo Ar, anota aí, ó. Pega o papel e a caneta e anota, ó. 0800-889-8989. Vou repetir, hein? Okay. Fala aí, mano. 0800-889-8989. Você encontra este e outros aparelhos da linha LG em condições únicas no mercado. Boa. Liga na Polo Ar que você vai fazer o melhor negócio da tua vida, tenho certeza. E ó, tem promoção. O cara que entrar no ar aqui no Estádio 97 dizendo a seguinte frase: quero entrar no clima com a Polo Ar e a LG, no final do mês, sabe ao que você vai concorrer, Motinha? Que, mano? A um ar-condicionado de 9.000 BTUs, Vieira. Olha só. Caraca, velho. Então vocês já sabem, né, rapaziada? Presentão, hein? Com a Polo Ar-Condicionados e a LG, você entra no clima! Boa, mano! É, esse é o Estádio 97 na Energia 97. Em nome também aqui... Do quê? Engove. Vai pra curtição. Bom, Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Agora, olha, vou dar uma dica pra você que tá aí com problemas, hein? Você que anda com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, problemas de umidade. E quando... Hoje, por exemplo... Com essa chuva, velho? Não, não é. Hoje. Hoje eu vou dizer uma coisa pra vocês. A feia coisa. Não, hoje eu vou dizer uma coisa pra vocês, porque ficou tudo preto ali pra baixo, aquele lá. O céu ficou... Olha... E aí o cara, quando olha aquilo lá, dá um desespero. O cara tá no trabalho. Ele pensa na casa dele. É, porque ele vai chegar em casa depois das 7, por exemplo, né? Nossa. E era mais 5 e pouco. Imagina aquela sala. Ele olhou e falou, putz, aqui na minha vai chover, tem um goteiro na minha casa, vai cair em cima do computador, vai queimar o computador. A TV, a geladeira. TV. Ah, mas você não tem que ter medo da chuva. Você tem que proteger a sua casa. E eu tenho um produto aqui que é o melhor do mercado, hein? Esse é bom. É impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. Aliás, o Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores, hein? E também é o único com garantia de 5 anos. E você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, hein? Você pode consultar as lojas lá no sinteplast.com.br. sinteplast.com.br. Consulta as lojas por lá, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Klebert. É São Paulino, gosta de você, Motinha. Boa, obrigado. E é nosso tricolor. O senhor José, santista, adora o RG. Boa, abraço. Adoro pra ele, o Azedão. Eu não sei como é que você gosta desse cara. É uma mala, é uma mala. Proprietário das lojas Souza Dia Center. Boa, seu José. Boa, Klebert. Obrigado pela audiência. Impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Olha, eu vou ler algumas mensagens aqui. Tem uma aqui que me chamou bastante a atenção. Deixa eu ver se eu tenho até a trilha pra poder ilustrar da forma que foi, viu, Motinha? Sim, você viu aí, né? Eu vi. Esse negócio é sério, menina? Não, não, é uma mensagem meio bacana. Falando do nosso aniversário. Acho que nem tem essa música. Ó, antes de você achar, um beijo pro André e pro Daniel da ON e pro Cassiano, que é a manicure lá do Clube Life, onde eu moro. Tá bom. São Paulina. São Paulina? É, Cassiano. Olha só, manda um abraço pro Luiz Henrique. Chegou uma mensagem aqui, Fantista. Que é o seguinte, Dodô, leia por favor, né? E aí, galera, eu me chamo Letícia, tenho 19 anos e comecei a ouvir o Estádio 97 no dia em que o rei da música Michael Jackson, né, morreu. Eu era super fã dele, né, estava voltando da escola quando eu resolvi ligar o rádio no meu celular. Sinceramente, eu não sei o porquê, pois não era um hábito meu ouvir a rádio, não, né? E nessa hora eu comecei a fazer um zap, né, um zap, zap, zap nas emissoras, pra ver o que teoricamente estava acontecendo lá, né, na programação. Nisso ela parou na Energia 97 e ouviu eu falando aqui na rádio, né, e no fundo tava tocando essa música aqui, ó, linda, Heal the World, que é uma das mais bonitas do Michael Jackson. Maravilhosa. Ela tá ouvindo essa música e aí ela parou pra ouvir, né, ela gosta do Michael Jackson, fã do Michael Jackson, parou pra ver o que tá acontecendo, né. E ela até admirou, porque era um programa teoricamente esportivo. Ainda bem que ela pôs teoricamente, porque nós falamos de tudo aqui, né? É. E aí ela descobriu que o maior ídolo da vida dela tinha morrido, que nós estávamos anunciando aqui, porque estava acontecendo tudo aquilo naquele instante no estádio, né? Foi um dos piores dias da minha vida e eu nunca mais consegui esquecer esse dia. Mas como Deus é grande, me deu vocês em troca, que hoje, tantos anos depois... posso dizer com firmeza que são os meus grandes e maiores ídolos e que eu tanto amo. Atualmente, ela faz o curso de rádio e TV por causa de mim, olha só que legal, por causa do Dodô e também da galera do estádio. Então, muito obrigada por existirem e por continuar com esse trabalho lindo. Vocês mudaram minha vida e também a de outros diversos ouvintes, com certeza. Obrigado, Letícia Oliveira. Um e-mail bem bacana que chegou pra gente aqui, tá certo? Mas, obrigado. Domênico, para analisar. Para um bonito depois um sim. Domênico, se o cara tivesse matado uma pessoa e pegado 30 anos de cadeia, que é a pena máxima no Brasil, por bom comportamento... Sai já com tava solto. Uns 15, 17? Não, sai... Ó, bom comportamento, sei lá... Sai com 8, 10, 12. Um terço da pena, o cara sai, velho. Se o cara ainda arrumasse tantinha na cadeia... talvez ali 10 anos e alguns meses, ou então, quem sabe, 15 anos, quer chegar? O cara sai. Não, mas de onde você tá chegando? O estado 97, do... Não, 17 anos é uma vida, cara. É. 17 anos é uma vida, Domênico Gato. pessoas, ó. Se o cara teve um filho quando começou o estádio, ele já tá quase maior de idade. Não é que tá quase já com a reservista na mão, velho. É, cara, tá quase pra servir o exército. Eu entrei aqui, eu tinha 18 anos, cara. Hoje eu tô com 34, mano. É um homem. Tô ficando tiozinho já, mano. É. Não, tiozinho não, não fala assim. Eu tô ficando o quê? Vovô? Sim. Nós estamos. Eu sou vô. Eu sou vô. Você já é vô, mano? Você é vô. Sou bicha-avó. O Bá é o... Já é vô, RG? O RG é quase bicha-avô já. Quantos netinhos, velho? Tem um casal. Mano. Daqui a pouco você vai ser bisa, né? RG é vovô, o Bá é vovô. Você é vô? O Bá é... Bá é vô. Ó, eu entrei aqui recém-casado, já tô há 4 anos, já sou pai. O Lucas era mãe, né? Solteiro, casei e virei pai. Você é mãe, né? A filha do Lucas chama Maria Sofia. A filha do Lucas chama Maria Sofia. Linda. Ó, oh, o Vieira mamenta já. Todos aqui eram solteiros, né? Com exceção... Ah, eu era solteiro também. O Domênico era solteiro, era, o era Sombra solteiro. Era solteiro. Quando eu cheguei, o Domênico casou. O Benji era solteiro. Exatamente, eu casei em 2003. O mano, 2003. Só o Mano continua solteiro. Só o Mano continua solteiro. Para, vai. O cara não, mora na casa da namorada. Posso mora falar? Lá. O Mano vai fazer mais 17. Quando fizer 34 para. De estádio 97, ele vai falar assim, ó. Eu tô com 2 anos de casado. O Mano mora na casa da namorada, praticamente. A família dela casado. Adotou ele. Já tá casado, velho. Tô casado. Só não mora junto. Rafael Dias mandou um e-mail aqui. Amigos, comecei a acompanhar vocês desde agosto de 99. Então, olha só. Nós somos em fevereiro. É pouquinho, né? Tinha pouquinho tempo de estádio e já começou a ouvir a gente. Conheci minha esposa em novembro de 99, ou seja, estou com vocês há mais tempo do que eu estou com ela. Olha só, RG. Casamos em 2010. Perdi meu pai em 2012 e ouvindo o programa. Era o único momento alegre nesse período depressivo. Vocês são demais. Se possível, mandem um abraço para mim, Rafael Detruri Dias e a esposa dele, a Paula. Grande abraço, parabéns, fiquem com Deus. Obrigado pela audiência, Rafael, é nóis. Nós, rapaz, obrigado, gente. A esposa dele, a Paula. Ó, muita gente dando parabéns pra nós. Muito obrigado a todos os ouvintes. E o carinho, né, que os caras têm com a gente. É impressionante, velho. 17 anos do estádio são... é pra poucos, viu? Isnaldo Júnior, boa noite, galera. Né? O que foi aqui? Ficando emocionado. Esse idiota do... quem? Rodrigo Gaspar foi quem investiu os 4 milhões de euros pra trazer o grosso do Centurion. Não foi. Olha as pessoas. Peraí, vamos buscar a informação. O que tem que ser dito aqui, gente? Ó, vamos lá, não, por partes. Não, Rodrigo, não. O Pinotti... Não, Rodrigo, não, Isnaldo. Ó, foi o Vinícius Pinotti que deu esse dinheiro aí pra que o São Paulo pudesse contratar um jogador. Sim. E não foi necessariamente ele que indicou o Centurion, gente. O que o cara fez ali, o São Paulo precisava de um recurso financeiro que não tinha na oportunidade e pediu pra ele, que era um cara que tava querendo investir uma grana, tá certo? Ele quis ajudar o São Paulo dessa forma. É, não é que ele falou, tô o Centurion pro São Paulo, ele não tem absolutamente nada a ver com o Centurion, pelo menos até que se prova o contrário, não tem. Não, ele deu dinheiro pro São Paulo. O que ele fez, Domênico Gato, foi emprestar uma grana pro São Paulo, a juros baixos, sei lá. Pagar, sei lá, em quanto tempo. É, e de uma maneira muito flexível pra que o São Paulo possa reembolsar da grana que ele investiu. Mas não foi que ele comprou o Centurion. Ele foi lá e falou, São Paulo, você quer um dinheiro pra contratar um jogador? Tó, essa quantia que você quer, você vai pagar como? Acertaram um método de pagamento ali que o São Paulo vai pagar em determinadas vezes com juros muito menor do que o mercado oferece. E o São Paulo foi lá e investiu na contratação do Centurion. Mas aí os caras falam, porque deve ter interesse dele pra que o Centurion seja escalado. O interesse, teoricamente, é do São Paulo, para que possa recuperar o investimento que fez. É lógico. Mas não é que o cara comprou o Centurion e faltou São Paulo Centurion. O que eu falei ontem sobre isso, que o técnico, de repente, falaram pro Balso o seguinte, ó, põe o Centurion, a gente quer saber, você conhece o cara, conversa com ele, o que você acha. Iam colocar ele, por quê? Porque se ele pode ser vendido pelo São Paulo, é uma grana pro São Paulo. Claro. É lógico. Os caras falaram, mas ele não tem personalidade. Todo técnico tem uma certa ingerência no sentido da diretora chegar e falar, olha, nós temos esse cara aí, nós estamos precisando de dinheiro. Eu tenho hierarquia, cara. Vamos vender. Respeitar. Nós temos que vender o cara não tá dando certo aqui, ele não tá bem. Coloca ele, vamos ver se em 4 jogos aí ele aparece, de repente vem alguém e leva ele. Você acha que não? Lógico que sim, ninguém é bobo no futebol, pelo amor de Deus. E são duas pessoas diferentes, gente. Um é o Rodrigo Gaspar, que ele é assessor da presidência. Outro é o Pinotti, que hoje faz parte do marketing do São Paulo. Foi o cara que deu dinheiro para trazer o Centurion. E o dos 4 milhões que a gente está falando é o dinheiro que supostamente, né, o São Paulo pegou esse dinheiro para trazer o Chiesa, né? E aí que rolou a história do voto de silêncio do poderoso elenco do São Paulo. O poderoso elenco Mimi Michel, nosso capitão, Mimi Michel. Pelo amor de Deus. Segue, Domênico, vai. Fazer o quê, né? Hoje é festa do estádio. O Domênico tava todo... O Bota tava todo feio e já ficou bravo já. Ficou bravo de novo, é. Olha aqui, Diogo Vieira, boa noite, amigões, Dodô. Parabéns pelos 17 anos do programa, sou ouvinte desde 2000. É nóis. Quando eu iniciei minha faculdade. Ó, já tá formado, velho. E todo esse tempo de ouvinte, posso afirmar que você é o mais imparcial da história. Boa! Fala, vida. Tá vendo, sensacional, o cara é bobo, né? Cara, escreveu isso? Escreveu, tá aqui, ó. Tá aqui ou não tá, Vieira? Tá aqui ou não tá? Lê aí. Não é olha aí, ó. Boa noite, Dodô e amigões. Tá escrito, parabéns pelos 17 anos de programa. Que tá. Sou ouvinte desde 2000, quando iniciei minha faculdade. E todo esse tempo de ouvinte, posso afirmar que você é o mais imparcial da história. É, o cara tá na faculdade. Em letras maiúsculas. Ele tá na faculdade até hoje. O Rádio Brasileiro merece entrar no Guinness. Como assim, Ele tá na faculdade até hoje. Deixa eu terminar. Abraços a todos, menos pro Mota. Tá vendo? É. Olha então, aí, mano, você vê só, eu não sou, eu não fico inventando, não. Muita gente acha que quando eu estou sentado aqui na mesa e lendo mensagem, o nego fala, ele tá inventando, isso não invento, não. É muito centrado, eu provo pra vocês que eu não invento, eu centrado, obrigado pelo centrado. É verdade, verdade. Centrado. Sentado, né, menino? Mas não, centrado. Ó, outra história aqui do estádio 97, ó. Conta aí, mano. Mais uma história, mano? O Pelim. Ah, o Pelim. História vocês triste ou história feliz? Não, tem momentos tristes e tem momentos felizes. Você acha o Pelim, Rudy? Isso aqui é uma música. Tô arrumando o Pelim ovo, hein? Olha, música falou assim, triste ou música como? Ele diz o seguinte aqui, ó. Não, pode deixar essa trilha mesmo, tá ótimo. Ele falou, mano, comecei a escutar o programa em 99, quando voltava do serviço com meu pai. Na época era solteiro, meu pai desconfiava que eu... gay. Meu pai faleceu em 2011. Hoje sou casado, mostrei pro meu pai que ele tava errado. Tenho 3 filhos... O programa é uma boa lembrança que tenho do meu pai. Ó, que legal, cara, que legal. Legal. Boa, infelizmente, gostei. O pai dele faleceu, uma pena, mas... É legal que pelo menos o programa lembra o pai dele, ele tem boas lembranças do pai e... Verdade. Mesmo o pai dele pensando que ele era gay. Exatamente, Verdade. Seu pai desconfiava de você, Motinha, sua mãe e tudo mais? Ou não? Meu pai sabia. Eu tinha certeza, né? Teu pai sabia? Mas quantas vezes ele sabia que você jogava água fora? Com 11 anos. Com 11? Foi a primeira conversa. Já deu indícios? E ele falou o que pra você, Motinha? Não, ele me chamou, ele foi me buscar na escola, que ele nunca ia. Foi quando você foi rainha da primavera da escola, né? Primeira vez. É, que eu fui. E aí, Motinha? Ele foi me buscar na escola e ele falou assim. Eu achei estranho, né? Meu pai nunca foi me buscar na escola, de repente você vê teu pai na porta. Lá, e aí? Eu falei, ou morreu minha mãe, o cachorro, a família. Alguma coisa aconteceu. Pegou, tragédia, velho. Olha o louco. E aí? Eu falei, aí a gente veio conversar, ele falou, eu vim te buscar. Eu falei, pai, mas o que, que aconteceu? Já preocupado, minha mãe era doente. Né? Bom, pazona. Aí eu falei, velho, pensei, não, a gente precisa ter uma conversa. Eu falei, lá vem, né, velho, senta que lá vem a história. Certo. Aí a gente parou, assim, foi pra padaria, meu pai trabalhava, na época ele trabalhava lá. Aí ele falou... Foi, escolhe o salgado, o Mota falou kibe. Ele falou, ferrou, é isso. Ele fez assim, escolhe o salgado, aí o Mota falou kibe. Tá bom, senta aqui, não, não dá agora. Tinha só um kibe. Aí ele descobriu duas perguntas. Descobri duas perguntas. Tinha só um kibe. Kibe e uma esfirra. E 18 esfirras no negócio. Foi, Mota, quero kibe. Quero kibe. E aí, Motinha? Não, aí ele falou... Esse mano, velho. Aí ele falou assim, vou colocar uma pinguinha pra nós. Tentou... Com 11 anos você partiu de vaga. Ele falou assim, agora você já é um homem, né? Pra assumir aquilo que você é. Eu falei, como assim, pai? Aí ele falou, eu queria saber porque aconteceu uma história que eu não posso contar aqui. Certo. Ele falou, é verdade? Eu falei, Aí ele falou assim, gostei de ver. Contar. Você assumiu e é isso. Só que a preocupação do meu pai, isso que é amor. A preocupação do meu pai era que ele falou assim... Eu fico preocupado com as outras pessoas possam fazer com você. A preocupação dele não era porque eu era gay, né? Que eu ia fazer, tinha escolhido. A preocupação do meu pai era... Que as outras pessoas vão... Preconceito. Mas o que as outras pessoas vão fazer com você, ele já sabia, né, Mota? Vamos combinar, idiota, não. Eu gostei disso. Você gostou, legal, Bolsonaro? Não coloca. No momento da minha família, falando da minha família, do meu pai, não, pelo amor de Deus. Calma, Bota. Com respeito por você, tá ok? Isso não, vai. Mas, ô, Motinha, é legal essa parte aí dessa história. Lógico. São histórias, né? Estádio 97 na Energia 97, em você nome vira, de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ou beija, Vamos falar de Esther, vamos lá. Amigo, ô, RG, você quer o quê, RG? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Você quer jogar bonito e ganhar de goleada? Agora, se o que você quer é morar ou investir bem, então é Esther que você quer. Presta atenção. A Esther, ela oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados, em regiões que só valorizam a cada dia, e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esther também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, olha que legal, presta atenção. Você sabia que muitos apartamentos da Esther já vêm com fechadura biométrica, a chamada Digital Door? Você não paga nada a mais por isso. É isso aí, amigão. É muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos, é isso mesmo. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila ali na Vila Prudente e o super lançamento que é o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde do meu querido amigo Domênico Gato. Então liga agora lá na Esther, tem gente atendendo, você fala assim, olha, o Ben já mandou ligar que vou ter um tratamento VIP, e vai mesmo, 3666-0900, 3666-0900, e fale com o consultor Esther. É isso aí, amigão, você também vai querer um Esther, é Esther que eu quero. Um abração lá pra toda a família Horn, pro Rafa, pro Alan, um beijo pra Paula Gil, um abraço pro Gui, é Esther! Estádio 97. É, anota, anota, anota! Tá sabendo da promoção? Ainda não tá sabendo da promoção que tá rolando? Então ouve aí, ó. O avião do Estádio 97 continua voando alto em 2016. E mais uma vez, vai te levar para assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid. É isso aí, Sombra. O jogo que reúne as maiores estrelas do mundo da bola. Tem o Messi que ganhou a bola de ouro e tá jogando demais, fez por merecer. O Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Iniesta, tem o Bale. Eu tenho o Luis Suárez também. Será que ele vai morder alguém dessa vez? Barcelona e Real Madrid, que vamos... Promoção Avião do Estádio 97. Você com acompanhante no Camp Nou, no jogo mais requisitado do planeta. E visitando a Catalunha, um dos melhores destinos da Europa. Para concorrer, anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. Em qualquer dia do programa. Barcelona e Real Madrid. Promoção. Promoção Avião do Estádio 97, terceira edição. Apoio Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. E Agência Catalana de Turismo, Catalunha, região europeia da gastronomia 2016. Barcelona e Real Madrid. É, meu amigo, você viu só que promoção sensacional, né? Então vai anotando esse último avião que passou antes da chamada. Valeu, hein? Sim, valeu. Valeu, lógico que valeu. Tá certo? Anote direitinho, porque o último avião vai passar no dia 10 de março. O regulamento completo tá lá em 97fm.com.br. Lembrando que no dia 11, que vai cair numa sexta-feira, 11 de março, o primeiro ouvinte que entrar no ar, escolhendo o dia que ele quiser, sim, ele anotou direitinho. Sim. Sim. Ele vai falar, ó, foi tal dia, eu quero tal dia aí, ó. Tá bom, quantos aviões passaram nesse dia? Tipo, tantos aviões. Dia 19 de fevereiro, que aniversário dia? Do Estádio 97. Passou o avião. Hoje. Escolheu hoje. Hoje. Escolheu, por exemplo, né? É. Aí ele escolheu e falou. Passaram lá, sei lá, quatro aviões. Acertou. É. Vou falar que ele falou. Três aviões. Acertou. Ganha na hora. Se não passaram esses aviões e passou um a mais, ou dois a mais, ou não passou, dança. O que acontece? Vai pro outro ouvinte. Aí o outro ouvinte tem chance de acertar. Oh. Se não acertar também, é assim, vai indo, né? Até um acertar, tá bom? Verdade. Lembrando que você tem que ter o passaporte sempre em dia. Você que quer participar da promoção tem que estar com o passaporte, hein? Porque são pouquíssimos dias depois aí. E o seu acompanhante. Exatamente. Exatamente. Tem passaporte válido. Senão não vai. É, até seis meses, né? Não vai, tá, ó, regulamento completo tá em 97fm.com.br. Por isso que a gente tá falando. Regulamento completo por lá. Apoio Singapore Airlines, a companhia aérea reconhecida mundialmente pela excelência em seus serviços. A Agência Catalana de Turismo, Catalunha, atividades para sua família o ano inteiro. Vamos agora mais ouvintes, vamos lá? Manda. Mais ouvintes ligando, mais ouvintes participando, 3284-7097. Daqui a pouquinho vamos falar da loja do Estádio 97. Tá bombando, hein? Tá bombando. Já vamos falar da loja do Estádio 97, hein? Tá bom? Vamos lá, em nome de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Vamos lá! Ouvinte para participar no ar aqui no 32400. Já pegou lá, Bá? Tá, aquele lá? Não, não. Não, não, não? Não, não. Vamos aqui. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Alô, quem fala? Queria falar com quem? Depende, velho. E aí, RG? Orra! E aí, velhinho? E aí, mano? Opa, beleza? É o Pelinho. É o Pelinho, mano. Aê, Pelinho! Pelinho. Aê, velho! Não é possível. Não, cara, é possível. O mano falou de você agora, velho. Você não morre mais, velho. É verdade a história, o Pelinho, que ele contou? É verdade. Comecei verdade, a escutar vocês em 99, mas, cara, sem querer. E ainda foi meu pai que colocou. Mas o teu pai... Começamos a escutar. Mas pode, o mano contou uma história que o teu pai achava que você era gay. É verdade, então, né? Não nasci na Vila Maria, porra. Rapaz, aí, ó. Bacana. Então você não tem personalidade pra assumir o que você fala. Então, meu pai desconfiava, achava que eu sentava. Mas isso é em off, mano. Não pode contar essas coisas. Ele falou. Mano, é em off. Inclusive, Domenico, ó, tem aqui também o Igor Mendonça. Ele mandou aqui uma história dele. Ó, ele falou... Tem algumas histórias ouvindo a rádio também. Trabalhei durante muito tempo no período noturno para poder ouvir a rádio durante o horário do programa. Hoje estou no sexto de rádio e TV, deve ser o sexto semestre. Ou semestre. Não, sexto ano. Ah, não, de rádio ano TV. Não, é semestre. Ele quer fazer o quê? Quer montar uma antena de rádio? Ele tá fazendo residência de rádio e TV. Sexto ano, não dá, mano. Posso, deve ser o sexto semestre. Posso. De rádio e TV e só escolhi esse caminho graças ao Estádio 97 e a admiração que ele tem pelo rádio. Obrigado, Igor Mendonça. O Igor é brother. O Igor pegou muita mulher alegando que era da produção do estádio. Também mandar um abraço pro Felipe, fisioterapeuta, gente boa, que falou que foi um dos primeiros ouvintes a conseguir ligar aqui. Eu vou mandar um abraço também, que não é momento de abraço, não é, mas eu tô mandando que a galera tá mandando aqui as histórias. O Luiz e o Franz da Coppi também mandando, os caras ouvinte nosso. Luiz Henrique Santista. Muito legal, cara. Amigo muito do legal Diquinho, mesmo. Lá da padaria Cecília, que mandou coisa pra gente. Obrigado. Feliz o cadastro do Pelinho. Ô, Pelinho, vai! Pelinho, fala aí, Pelinho. Quantos anos você tá agora? Tá renovando o cadastro. 38 anos. E aí, gente? Passar o pó, hein, velho? Sexta-feira, qual é o nome completo? Marco Antônio Pelinho. Sexta-feira, velho, com esse clima aí é pra arrancar todos os pelinhos hoje, mano. Sensacional! Bota! Ô, RG, tá que nem o Rude. Só não pode ir no pelinho, né, RG? Que é perigoso. Ô, você tá procurando o pelinho ovo, hein? Não pode ir no pelinho. No pelinho é perigoso. Arranca os pelinhos e é o seguinte, velho. Se bobear, arranca as estrelas do céu da boca que tá valendo também. Sensacional! Olha aí, tá estrelas impossível. Do céu da boca. Trocadilho! Bota! 10! Sexta é nós, velho. Sexta é dia. O beijo já não tá aí? Tá. Aí, amigão. Procura ouvir, beijo. Mas é um cretino, eu? Né? Eu? Peraí, que eu não tô, Domênico. Que eu mais gosto de deixa ele falar. Vocês, eu não tô ouvindo. Por aí que os caras não estão ouvindo. E tá lá. Entendi. Zona Norte, amigão. Ó, acertou. Zona Norte. Pô, queria dar parabéns pra vocês pelo programa. Ah, cara dos trouxas, não como. Puta, igual. Mandar um abraço pro Bar. Putz. Bah, agora foi fazer número 2. Valeu, Pelinho. E aí, mano, olha o Coringão, mano. É, Pelinho, então, o Coringão estreou na Libertadores, né? Ganhou fora de casa do Cobressal. E até certo ponto ali, tomamos um sufoco no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Corinthians começou a tocar mais a bola e fez valer o futebol do time que vai ganhar a Libertadores 2016. Posso falar, velho? É isso mesmo. Ô, Domênico, eu tô um pouco envergonhado mesmo, cara. Eu vou falar. Que aconteceu? Ah, cara, o meu time perdeu. Até o Corinthians ganhou fora e o Grêmio não, velho. Mas seu time é pequeno, velho. Seu time é pequeno. Até? Como assim? Até porcaria aí, velho. Domênico, a última vez que o Grêmio teve expressão nacional foi em 2001. Não começa a falar besteira. Contra quem? Ganhou a Copa do Brasil contra o Corinthians, mas ali foi o último momento. Dali em diante, o Grêmio virou um time coadjuvante no futebol brasileiro. Para. Time grande no Sul hoje, Domenico Gato, só tem um, e esse um é o Inter. Ah, tá bom. Isso é verdade. Vai, vai te catar. Mas o Pelinho, se o São Paulo é a quarta força. Mas o Pelinho, com relação à partida que o Corinthians fez aí na estreia da Libertadores e nas partidas que você já viu o Corinthians fazer aqui no Campeonato Paulista, depois desse desmanche todo, a sua expectativa é positiva ou negativa com relação ao Corinthians esse ano? Ah, então, cara, que nem esse ouvinte que ligou antes a esse professor aí, pô. O cara parece que não viu o jogo. O Corinthians jogou mal, não fez uma boa partida. Então, é isso que ele falou. Não, mas aí ele tava criticando porque ainda ganhou, não gostou. Não criticou. Vou ter que defender o rapaz, né? Não, foi isso que ele falou. Não foi isso que ele falou. Ele falou que o time jogou mal e achou um gol no final. Não criticou, mas ele inclusive elogiou a sorte. Pra ser campeão tem que ter sorte. Não, mas aí ele deturpou o que eu disse. Ele deu a entender. Aquilo que ele falou de você é outra coisa. Ele deu a entender que eu disse que o Corinthians jogou bem. Não foi isso. Não foi. Só que são óticas diferentes. Por exemplo, ele ao invés de valorizar a vitória do Corinthians, mesmo jogando mal fora de casa, valorizar a vitória, coisa que eu fiz, ele foi lá e meio que colocou interrogação. Mas é uma opinião, tipo, de que ele não gostou que jogou mal. Então, mas ganhou o jogo. O que você acha a respeito, Pelim? São opiniões, né? Não, eu acho que, meu, jogou mal, claro que jogou, todo mundo viu, acho que no primeiro tempo deu um chute, que foi a falta lá que o Luca bateu. Sim. E no segundo tempo teve aquele lance de cabeça. Mas, cara, Viado. O importante é ganhar, ganhamos fora, primeiro jogo, time montando. E outra, cara, valeu os 3 pontos, um jogo no meio do deserto, campo horrível, situação totalmente desfavorável. E eu acho que quem for jogar lá vai perder ponto do grupo, entendeu? Eu concordo com você, Pelinho. Posso falar, cara? Eu tava assistindo o jogo num bar com os amigos, cara. Não, eu falei até pro mano fora do ar aqui, meu. O Corinthians tá numa fase que você vê que os caras estão super bem entrosados. Isso com certeza é coisa do Tite. Entra jogador, sai jogador, o Corinthians tá com padrão de jogo. E até na situação adversa do jeito que foi, o Corinthians no final do jogo tava procurando a vitória, né, Pelinho? Se você for procurar, se você for olhar, mesmo jogando mal, não tava jogando aquela partida normal, ele tava indo atrás da vitória, cara. Cara, acho que a única mexida que ele fez mais assim foi que ele colocou o Williams de volante, mas... Mas ele tirou o Elias, quer dizer, foi 6 por meia dúzia. As outras duas foram no ataque, ele botou o Giovanni Augusto e o André. É, mas ô Pelim, eu não sei se você concorda comigo com relação a isso, mas eu acho que tem 2 jogadores no Corinthians ali que não podem ser titulares, pelo menos agora. Não precisa nem falar que eu concordo. Danilo e Rodriguinho. Não dá. O Danilo, eu sou grato, ele já fez muita coisa, mas hoje ele não tem como sair de titular no time, ele não aguenta mais o ritmo. Muito menos de 9, né? Que ele tá jogando. E ô, mano, você falou uma coisa, eu concordo, o Rodriguinho foi bem o ano passado, mas quando ele jogou na posição do Elias. Sim, segundo volante. Mas não jogando de meia na posição ou do Renato Augusto ou do Jadson, aí ele não vai bem, não adianta, não. Cara, tem como insistir. Eu vou te falar uma coisa, viu, mano? Só com relação ainda ao Danilo, Vieira, o negócio é o seguinte... gosto muito do futebol do Danilo, mas a minha crítica aqui não é porque eu acho o Danilo um perna de pau e o Rodrigo um perna de pau, não é isso. Mas é que hoje, o Corinthians estava jogando com meia só de criação. Ano passado você tinha 2, você tinha o Renato Augusto e o Jadson. E o Elias jogando muita bola, enfim. Então era um meio de campo que era muito ofensivo. Por mais que você tivesse jogadores ali que você fala, o Ralf, por exemplo, é um jogador de marcação, mas o meio de campo do Corinthians criava e municiava demais o ataque. Hoje, o Corinthians está num período aí de reformulação do elenco. O Corinthians ele tem que testar jogadores ali. Você pega ali o Luca, que tá jogando bem. Dentro do possível, ele tá jogando bem. Você pega o Romero, que tá jogando bem também. Mas o meio de campo hoje, só com o Rodriguinho, ele não tá conseguindo acertar os passes ali pra municiar o ataque da maneira que precisa. Então, o Danilo hoje é um cara que não tem mais o mesmo vigor físico que ele tinha quando ele chegou no Corinthians ou na época que ele jogou no São Paulo. Então, hoje, o Danilo parado, fazendo aquela função de falso 9, é um peso morto. É um a menos, cara. Não é que ele não quer, não é que ele tá dando migué dentro de campo, não é isso. Mas o Danilo hoje, fisicamente, já não aguenta correr o que ele corria. E quando você tem um time que tá reconstruindo as jogadas ofensivas, é um time que tá se replanejando dentro de campo, você precisa ter um jogador mais participativo. Então eu acho que com o passar do tempo, o Giovanni Augusto tem que ser titular, o Guilherme tem que ser titular, o André veio também pra ser titular. E é nisso que eu me pego. Eu acho que o Tite tem que começar a insistir com essa escalação que ele acredite que... E possa ser a equipe titular. Desculpa, RG. O Pelinho, você ia perguntar, o Pelinho, você acredita no André, velho? Mano, o RG, cara, qual o André também, né? Tem que ser o do esporte, né? O Santos que foi bem, até o do Atlético. Esse André que está no Corinthians. Cara, eu acho ele, RG, eu vou falar, eu não acho ele um mau jogador, cara. Também não. Mas eu vejo muita gente falando, até lá no programa do Mano, que ele é melhor que o Wagner Love. Aí eu já discordo. Eu não acredito. Também não acho também. Olha, esse vai ser um jogador que eu quero no final do ano pedir desculpas. Qual é, RG? O André. André? Mas o RG vai com quem também lá na frente se não colocar ele, cara? É o que o Mano tá falando. O Romero, então... o Romero tá merecendo. Não, posso falar? O Romero, com todo o respeito. Eu até mandei uma mensagem pro Mano. Posso falar? Romero, Danilo, Rodriguinho. Esses caras são pra jogar campeonato paulista. Mas vou dizer uma coisa pra você, Pelim. Olha, eu duvido Duvido, e o RG talvez vai concordar comigo, eu duvido que na base do Corinthians tenha alguém que não seja melhor que o André. E que moleque, esse Romero... né, de 16, 17, mas não é possível, 8, não é possível. Domênico, não é possível. Por que não é possível? Esses caras são ruins, cara. Não, mas, é Domênico, por... pra jogar Libertadores, você precisa ter um cara, mano, um pouco mais tarimbado e rodado, cara. Ô, mano, esse rapaz que eu quero ser travante, o Gabriel Vasconcelos. Então, men, mas você bota fé no Gabriel? Não. Então. Aí que tá, também tem essa. Vocês são mó corneteiros. Como é que chama aquele centroavante da Copa São Paulo, mano? Então. Vocês nem viram o cara ainda, velho. Não, mas tinha um outro, não tinha um outro também que fazia gol pra caramba? Tocantins. Tocantins. O cara fala o nome do cara, depois você confia nele, não. Não dá pra subir um moleque desse, né? Não subiu. O Tocantins, eu li que ele quer rescindir o contrato, porque ele não tem chance, ele quer ir embora. Ele nem subiu, da molecada que subiu ali da Copa São Paulo, tem o volante Michael que tá jogando, tem o Matheus Pereira. O Vasconcelos e subiu aquele moleque Claudinho, que é aquele atacante que veio do Santos também. Mas, ô amigão, eu acho que a contratação do André foi mais para suprir mesmo uma possível ausência do Wagner Love. Porque tá todo mundo falando, o Wagner Love vai ser vendido, vai ser vendido, vai ser vendido. E já não é de hoje que o Corinthians ele tinha interesse no futebol do André. Pelo Campeonato Brasileiro que ele fez com a camisa do Sport, eu acho que dá para jogar no Corinthians. Eu acho que dá para jogar no Corinthians. Ô, mano, fala, e tem outra. Todo centroavante que jogou com o Tite no esquema dele foi bem. Sim. Tudo bem, não tô comparando técnica, mas ó, o Guerreiro, sim, o Wagner Love, até o Danilo quando joga vai bem. Não, você tá esquecendo do que se machucou, o Luciano? Não, mas é que o Luciano é. Mas também, ele tava voando, cara, quando ele se machucou. Então eu acho que, sei lá, o André pode dar certo por isso, porque o Tite é um cara que sabe trabalhar bem esse papel do centroavante no esquema dele, mas... tem que ver se a noite vai deixar também, né? E o Gabriel Vasconcelos aí foi emprestado lá pro América do Rio, né? É Tigres, não é? Oi? Acho que é Tigres, não foi? Não, teve um jogador do Corinthians que foi pro América, acho que foi o Gabriel Vasconcelos. É, porque o Corinthians, acho que ele tem um... meio que uma parceria com esse Tigres, até aquele goleiro Renan tá jogando lá, né? Renan, não sei o nome lá. Agora, o Pelim, voltando a falar do Rodriguinho, cara, ele jogou no Grêmio um tempo aí, e ele sempre entrava no segundo tempo, entrava bem pra caramba. Ele fez uns 5, 6 jogos, assim, que ele entrava e jogava muito. Aí ele virou titular. Cara, no primeiro jogo... foi pro Tigres mesmo, viu, Pelim? É o Tigres. Foi o Tigres mesmo, que o Corinthians então, é parceria. Então, mas o Rodriguinho contra o Atlético Mineiro, quando ele jogou na posição do Elias, que o Elias não jogou, ele foi bem. Exatamente, que eu ia falar. Ele joga bem, cara, como segundo volante, como armador, ele não vira, cara. Não, ele não tem. Eu acho que ele não aguenta. Eu acho que eu já tinha... Ô, mano, eu acho que já tinha que colocar esses caras que chegaram logo pra já ir pegando entrosamento, entendeu? Também acho. Respeito o Tite, que ele fala que quem já tava lá sai na frente, mas tem uma hora que já tem que botar os caras pra jogar, cara. Mas Pelim, você também acha? Mas peraí, agora que tá rolando longe, uma divergência aqui, viu, RG? Só corrigindo aqui. Tem aqui, inclusive o Igor Mendonça tá me falando que foi pro América mesmo. Ah, tá. Mas enfim, foi pra jogar no América, no Tigres, é uma porcaria também. Vai lá pra ganhar experiência. Ô, mano, esse time. Se não pegar dengue, tá bom. Mano, esse time de 2016. Ele não vai ser nunca igual de 2015. Ele vai lembrar muito de 2012, cara. Não, mas pode ser. Mas eu acho, Pelim, que a torcida precisa esquecer o que passou ano passado. O Corinthians precisa reconstruir uma história. O Corinthians ele precisa refazer o elenco. Ah, e são jogadores diferentes. A torcida do Corinthians não pode ficar olhando o Williams e falar, pô, mas era o Ralf, não sei o quê. Se você começar a traçar esse paralelo, você sempre vai ficar com uma saudade daquele cara que partiu e não vai dar uma moral merecida pro cara que tá chegando. Você vai chegar lá no Vampeta, Rincón. Então, porque é complicado, RG. Por mais que o Ralf tenha sido um jogador extremamente importante, que a torcida do Corinthians goste pra cacete. Passou. Mas agora passou. Tem que esquecer o Ralf, tem que começar a pensar no Williams. Entendeu? Então, eu acho que tudo bem. O Jadson, o Renato Augusto fizeram um excelente campeonato brasileiro ano passado, mas agora é a vez aí do Guilherme e do nosso querido Giovanni Augusto. É claro, tem que ir bola pra frente, lógico, esquecer os caras que foram pra China e, meu, é esse time que tá aí. É isso aí, Pelim. Manda boa, Pelim. Valeu, meu velho. Você quer mandar abraço pra quem, cara? O Merchan, eu quero entrar no clima com a Polo Ar e com a LG. Boa, no final do mês você concorre a um ar-condicionado de 9 mil BTUs, com oferecimento da Polo Ar e da LG. Eu não vou fazer porque eu não gosto de fazer a barba, velho. Você tá com uma cara também de terrorista, hein, velho? Também, velho, pelo amor, velho. Deixa eu falar. Tem até piolho na barba. Aí. pro Bá, pro Mano, que o Mano tem meio que uma amizade fora do programa, a gente troca uma... Ai, gostoso! Converso com todos os ouvintes, é um maior prazer, cara. Eu gosto, adoro conversar com os ouvintes. O Mano é parceiro, o Mano é o cara, meu, passa seu WhatsApp. Pega mesmo, mano. Põe teu WhatsApp no Twitter aí, mano. É que, infelizmente, cara, se vai se trouxa. Puder, aí é complicado, porque aí não vai dar pra conversar com todo mundo, infelizmente. Mas eu gostaria de pegar um telefone um dia aí na rádio, aí eu vou até falar pro Sombra, aí eu vou ficar aqui pra atender os ouvintes, trocar uma ideia com a galera. Você é o Dima, vai. Ô, mano, mas como você seleciona com quem você fala ou não? Não, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. Ô, mano, quando ele dá um conhece alguém. Todos aí, cara. Valeu, falou, Pelim. Falou, Pelim. É sensacional, o Domênico, apesar de palmeirense, sensacional. Muito obrigado. Ô, Mota. Valeu, Pelim, obrigado. Mota, eu me divirto com você no Twitter, viu? Obrigado, amor. Você Mota é uma figura. Manda um abraço pra todo mundo. É, manda nude, em vez de abraço. Valeu, Pelim. Valeu, um abraço, rapaziada. Valeu. E vai ter churrasco na casa do Pelim e não convidou ninguém, mano. Boa, Pelim. Mas... Parabéns, hein, Pelim. Obrigado. Dodô, vou mandar um abraço pro Thiago Metallica. É um menino que começou a escutar a gente em 2002. Ele fez o TCC sobre o Estádio 97. Hoje ele é formado em jornalismo. Né? Ele tem um blog de São Paulo, faz um programa. Certo. Thiago Metallica sempre vem aqui. Pô, ele legal, tá muito emocionado hoje com a gente, porque a gente faz parte da vida dele. Obrigado, velho. Falando em Thiago, lembrei do Thiago Shinzato, lá da Paris Vegas, que também é parceiro da gente. Boa, Thiago. Né? Boa, nós. E hoje é o seguinte, vou comemorar. Hoje eu vou estar tocando lá na Overnight. Então, as melhores músicas. Vamos lá. Vocês são meus convidados. Olha só. Você que está ouvindo o programa agora, vou fazer o seguinte: vou abrir uma lista agora. Jura? Uma lista para Overnight. Vamos lá. Mande o e-mail, o seu nome lá: contato@overnightclub.com.br, tá bom? Contato. Lista lá com desconto. contato@overnightclub.com.br. Eu vou mandar agora. Hoje vai ter festa no Bigode, vai estar eu e o Michel lá. O Michel, gente boníssima também, vai estar tocando comigo. Michel. Amanhã tem uma festa muito legal da Paris Vegas lá, tá certo? Vai ser muito show de bola, tá bom? Você podia fazer flag hoje da sua apresentação. O que é flag? Quê? Aquelas danças com pano? Não, que pano? Você podia fazer. É locomia agora. Olha aqui, ó. Dança com pano. Locomia. Estádio 97, em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de Extra, você merece ofertas para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra. É gol! E agora o Mano vai vir com um recado bem legal aqui, né, Mano? De engove! Opa, vamos lá, Domênico Gato! É, moleque, tá chegando o final de semana, hein? Finalzão de semana bombando, a galera aí louca pra encher o caneco, fazer aquele churras. Mas se o cara der PT hoje, Domênico Gato, se o cara encher o caneco, não se cuidar, não tomar um engove, amanhã ele vai acordar bodeado, com aquela sensação lá de... Parece um camelo de sede. O cara vai acordar com aquela boca seca, parecendo que mastigou. Ô, mano, semana passada eu fui na sua dica e me dei bem. Então, pois é, Rudy Landucci, porque senão o cara vai acordar muitas vezes aí todo vomitado. Isso não é legal, gente. Verdade. Não é legal. Tem que tomar um engove antes e um engove depois, velho. Então não se esqueçam, cara, no churrasco, na balada, na festinha ou no festão, onde tem curtição, o bom engove tá na mão. Então vocês já sabem, né? Vai pra curtição, amigão! Bom engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. E ó, o cara que ligar aqui disse o seguinte: só Bozano garante diversão extrema pra mim e pro meu filho. Ganho o kit top da Bozano e um par de convites pro Kidzania. Estádio 97. Onix e Cruz. Um tem design esportivo, o outro tem acabamento de primeira, um tem o melhor valor de revenda do país, o outro tem uma tecnologia exclusiva no Brasil, um está com uma excelente condição e o outro também. Onix, o carro mais vendido do país, por apenas R$ 36.990, com taxa zero em 30 vezes. Cruz com MyLink e a exclusiva tecnologia OnStar. Agora, com 24 parcelas fixas sem juros, aproveite. Consulte condições. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É, meus amigos, esse é o Estádio 97 perto do final, no dia do aniversário, em nome de Polo Ar. Com a Polo Ar ar-condicionados e a LG, você entra no clima. Em nome também de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Deixa eu agradecer a muita gente que mandou e-mail hoje muito, aqui. Muito. Nossa, chegou tanta mensagem aqui, cara. Facebook. Que pena que não deu pra ler todas as mensagens. Que então, pena. Deixa eu mandar abraço aqui, por exemplo, Wesley da Silva Oliveira. Que pena, amor. Mandar abraço aqui também pra quem é que mandou aqui. Rogério de Aveiro. Aveiro. Marcos Lourenço. Jorge Gomes. Felipe Casparian Duarte. Soletri. Marquinhos Monteiro. Rodolfo Gonçalves. Eduardo da Luz Moraes. Hugo Jader Francelino. César Carvalho da Silva. Outra mensagem que chegou também do Arthur Nascimento, do Pedro Forato Rocha, tá certo? Quem mais mandou aqui? O Criatino, São Paulo, lá de Peruíbe. O mano toma isso aí, ele toma creatino pra ficar forte. Creatina. Né, mano? Opa, oh, toma. Ele depois... Rogério Ramos Silva, Levi Roberto Batista, nossa, cara, muita gente aqui, olha, ó. Olha, eu vou falar só fala alguns aí, Motinha, do pode Twitter. Falar. Hugo Santos Luz, a Day Aguilar, quem mais aqui? O Thiago mandou, Luiz Simplício, o Dr. Dalmo Schecker, que é amigo nosso, o Wesley, Paulo Henrique, Francisco Pinheiro, Edgar Borges, Wilton. Marcelo Porto, Kélcio. Kélcio? Kélcio. Você é muito de Kélcio. É, Maíra, Miguel Alves, Val Santos, muito bom, cara. Wilton. Eu tô... Bruno Veríssimo. Que vieram da universidade. Tupou. Quem mais? Tupou. Júlio César. Quem mais, garoto? Cris Alessandra. Quem mais? A Letícia. Letícia. Leandro Sola. Também. Meu, é muita gente. Mãe, muito obrigado, chegou. Muito obrigado mensagem, pelo carinho. Viu, foi muito legal. Garoto, também tem. Venturini. O Bota, um abraço também. Para o Alemão e o Juninho, amigos do Cassiano Manicure, também para o Luiz Fernando. Pessoal do Japão. Palmeirense e Luiz Fernando, vou checar lá também. Também, mandou a banda também embora, abraço para a Gary, para todas as pessoas que estão também nas nossas horas, que mandaram os e-mails, pessoas que vieram por carta, também para todo mundo que está no Japão! Do Japão! Do Japão! Tá. Você mandou a banda embora, velho. Muito bom. RG número 2, por favor, quem é que hoje garantiu camiseta do Estádio 97, presentão da Fit Camisetas, fitcamisetas.com.br, o parceiro do seu evento, ligue 29858840, RG. Mário Hermínio da Silva. Boa, Mário, parabéns, 3 dias úteis para passar por aqui. E também quem garantiu o boné, presente de Vista Aérea Boné. Christian Vinícius Alves. Boa, os dois, hein? 3 dias úteis para passar em Paulista, 1439, não andar, tragam documentos e assim vão retirar os seus respectivos presentes. Olha, esse aqui vem no finalzinho, hein? Quem quer mandar abraço, mande agora ou cale-se para sempre. Eu quero mandar abraço para você, Domênica, sua gostosa. Beijo no seu beijo. É isso. Você ligou para tua mãe já? Ah, não. Ué, mas ele tá mandando. Mas tá mandando pelo rádio para mãe. Fala aí, ô mano. Mandar um beijo pra sua mamãe, que é um amor. Minha mãe, é nosso minha mãe. Ouvinte, desde o primeiro programa. Você, lógico. São Paulino, Pra onde eu vou, ela me ouve, não tem jeito. Ô, Domênico, queria agradecer a todos os ouvintes aí que de alguma forma manifestaram aí os parabéns aí pro Estádio 97. Muito obrigado em nome de todos aqui da Energia 97. Com certeza, 97. Mano. Com certeza. Porque sem os ouvintes, Domênico, nós não seríamos nada. Não seria nada vezes nada. E o programa Estádio 97 não seria o sucesso que é. É isso aí, então, obrigado a todos os ouvintes aí, porque vocês têm uma grande participação no sucesso do programa, sim. Com certeza. Agradecer também, ô Domênico Gato, o Twitter do Corinthians oficial aí. Eles mandaram, né? E parabenizou também o Estádio 97 pelos 17 anos. Obrigado. E legal. Agradecer a todos os ouvintes aqui, o americano também, o americano é legal, a P que tá de fora do nosso querido Brasil, né? Ele tá fora do Brasil. Mal ele. E tá prestigiando sempre a gente aí também nas nossas tardes. Fala, Meirinha. Queria mandar um abraço também pro Rodrigo Tedesco, que mandou uma mensagem pra nós aqui, dizendo que... Grande Tedesco. Tedesco falou que a gente faz parte da vida dele, mudamos bastante tanta gente a mudou, vida dele, véio. Que... Não dá pra agradecer todo mundo. Ele é muito feliz... E ele compactua com tudo que Domênico Gato fala. Muito obrigado. Ai, meu Deus, porra! Palestra doente. É, sempre foi. E na verdade, é agradecer. Lógico, o Mano já fez isso. É. Fica registrado. E todos que estão pelo mundo afora e que, digo, também, né? Alguma maneira, curte a gente. Vamos dar um selinho, né? Selinho coletivo pra comemorar? Você é uma bichona, né, velho? Não, é, velho. Selinho coletivo. É um negócio muito louco, né, Domênico? A gente tava falando fora do ar aqui. Pô, há 4 anos atrás eu era ouvinte, cara. Eu ficava ouvindo, eu tava ouvindo as vinhetas de entrada, cara. Passa um filme na nossa cabeça, né? As aberturas. Que é mais de abertura, né? Isso aí. É. E vamos pra mais 17. E aí agora estamos sentados aqui trabalhando com vocês. Vai, selinho coletivo, vai. Cola aqui. Cola aqui, RG. Vai, acabou, velho. E vai lá na overnight. Larga o bota, Rudy, larga o bota. Vai na overnight, vem. E é todo mundo na overnight hoje, hein? Isso, boa.

Move Energia. Night sessions. We'll be right back. create a special day. Special day. Special day. No happy day. You know they love you. You can stand up here like me.